som. Publica só os marginais. Pense sobre isso. Nos dizem que nós somos hétero, homo ou bi. Talvez 100% da atração pelo gênero oposto, 100% da atração pelo mesmo gênero, ou meio a meio. É isso que nós somos. Uma grande maioria sólida de nossa sociedade internalizou essa codificação e ainda construiu hierarquias opressivas a partir do mesmo. Então, entender a sexualidade e o gênero em termos de identidades rígidas, facilmente identificáveis e fortemente policiadas, efetivamente invisibiliza e rouba as pessoas que não se encaixam de forma sistematizada em nossas categorias identitárias de uma existência social viável. E isso não apenas em relação somente à sexualidade, mas também e, é claro, de forma relacionada ao gênero e ao sexo. Isso significou a exclusão de pessoas cujos desejos sexuais eram fluídos ou cujas práticas de gênero ou sexo não tornaram as discussões de sexualidade coerentes devido aos nossos espectros limitados de opções e autoentendimentos. Isso apagou as pessoas que não experienciaram seus gêneros em termos de caixas construídas sistematicamente. Nós precisamos de uma categoria muito mais fluida, elástica e ampla que fosse inclusiva e queer. Foi, em muitos casos, uma tentativa de criar esse espaço, uma anti-identidade, de certo modo, de forma relacionada, queer era uma palavra que poderia ser explorada. Mais um momento pra ver sorrisos tão falsos, mas a cada um deles eu desabo. Decidir os meus passos, talvez tentando esquecer os rastros passados, o que eu tinha como planos. Ser em sonho, estar calado, ser real, acordado. Ser em sonho, estar calado, ser real, acordado. A IA também não é artificial. Outra grande mentira da inteligência artificial é o uso da palavra artificial. O uso desse substantivo sugere que uma máquina incorpórea responde aos nossos pedidos desde um lugar do além. Mas a realidade é muito mais feia e complexa. O que chamamos inteligência artificial é um conjunto de computadores interconectados que utilizam enormes quantidades de dados armazenados em lugares físicos que consomem minerais, água e energia. Este lugar ideal que chamamos nuvem, onde armazenam nossos dados de maneira incorpórea, na verdade é um conjunto de servidores remotos conectados à internet. Está muito longe de ser um lugar místico. Na verdade, é um lugar físico em que se armazenam máquinas que funcionam 24 horas por dia durante todo o ano. Kate Crawford afirma em seu livro Atlas da IA que os centros de dados são os maiores consumidores de energia do mundo, apoiando-se em estudos do Greenpeace do ano de 2017. Esta energia é gerada diante a queima de carvão, energia nuclear, gás e renováveis. Na realidade, é outra tecnologia extrativista que precisa destruir o planeta e consumir recursos para se desenvolver. Os mesmos servidores para armazenar e processar os milhões de dados à base da IA também são produzidos no sistema tecno-industrial, consumindo recursos naturais e destruindo a natureza selvagem. A placa condutora mais utilizada para o desenvolvimento de IA é uma placa gráfica específica da NVIDIA. E se calcula que só no ano de 2023 vendeu mais de 20 mil a OpenAI, 20 mil a Apple e 16 mil a Oracle. Se pensarmos na quantidade de minerais, desde silício até ouro, passando pelas chamadas terras raras necessárias para a construção de cada uma destas placas e analisarmos sua repercussão na mineração do mundo, veremos que a palavra artificial não é mais que publicidade enganosa. Mas as mentiras da inteligência artificial não ficam só no uso das palavras separadas. O suposto significado que se entende de uso desse sintagma nominal também é fraudulento. Ao pensar em inteligência artificial, com todas as ressalvas feitas anteriormente, a ideia geral é de uma máquina cumprindo ordem. Mas esta visão também está errada. A realidade é muito mais surpreendente. No ano de 2005, a Amazon criou o Machinal Turk, uma plataforma que foi denominado crowdsourcing. Este neologismo, criado pelo jornalista Jeff Howe, juntando os termos em inglês crowd, multi e outsourcing, recursos externos, tenta se vender como uma ideia colaborativa onde pessoas não profissionais e voluntários colaboram com o desenvolvimento de um projeto. Mas os eufemismos não podem esconder a crua realidade. Quando a Amazon montou esta plataforma e todas as grandes empresas de tecnologia a seguiram, sua ideia não era criar uma comunidade de pessoas colaborando, senão que buscava criar um novo sistema de exploração humana. Na Amazon, se deram conta de que a realização de certos trabalhos por parte das máquinas era caro, tinha muitos erros e desenvolver determinada tecnologia necessária para superar os problemas era muito custoso, em alguns casos, impossível. Então decidiram que este trabalho fariam humanos porque eram mais fáceis de treinar, entendiam perfeitamente a tarefa e a concluíam sem problemas e com o mínimo de erros. E em um sistema capitalista era muito mais baratos e facilmente substituíveis. Desde este momento, todas as grandes empresas de tecnologia, especialmente as relacionadas com inteligência artificial, decidiram seguir este mesmo caminho, criar plataformas a nível mundial para buscar trabalhadores, especialmente nos países mais pobres, que realizam certos trabalhos repetitivos que requerem muito pouca especialização, já que são muito simples e os quais se pode pagar uma miséria. OpenAI e a empresa matriz da ChatGPT reconhece que seu modelo de treinamento de sua aplicação foi feito a partir de retroalimentação humana, RLHF, em suas siglas em inglês. Isso quer dizer que são pessoas que precisam corrigir os resultados da IA para cada tarefa. No princípio, este modelo se vendeu como uma fase inicial onde a inteligência artificial estava sendo treinada, mas que com o tempo faria cada vez mais trabalho autônomo. Mas a verdade é que a realidade está sendo outra. As grandes empresas tecnológicas estão se dando conta das debilidades de seus algoritmos e que solucionar estes problemas é muito difícil, muito trabalhoso e em alguns casos impossível. Mas usar pessoas desempregadas no México ou Índia e lhes pagar uma miséria pelo trabalho é muito mais barato e dá a impressão de que é a máquina que fez. Neste momento, a IA é economicamente rentável pelo uso de trabalhadores com salários de miséria. O caso mais notório ocorreu em 2014, quando a jornalista Ellen Roeth apresentou um artigo investigativo que uma empresa chamada X.AI oferecia uma IA cuja finalidade era funcionar como secretária virtual controlando o e-mail e agenda de seus usuários, Na verdade, essa IA era um grupo de estudantes recém-graduados que faziam jornadas extenuantes por um salário ridículo, escrevendo e-mails que pareciam ter sido escritos por uma máquina. Estes casos seguem ocorrendo e são a base da IA. OpenAI, ao apresentar ChatGPT-4, criou uma plataforma de crowdsourcing chamada Evals para corrigir os erros e realizar as tarefas mais difíceis, como reconheceram em sua apresentação. Neste caso, nem sequer é trabalho remunerado e se espera que as pessoas o realizem de forma gratuita a troco de uma inscrição paga à plataforma. Como já parece nítido, o mundo da inteligência artificial não é nada parecido com o que nos estão tentando nos fazer acreditar. Na realidade, é um jogo de espelhos, semelhante ao do autômato turco. O jogador de xadrez turco era um autômato criado por Wolfgang von Kempelen e que supostamente jogava xadrez no nível de um grande mestre, graças apenas às suas engrenagens e mecanismos. Depois de muitos anos vivendo da fraude, isso chegou ao fim em 20 de fevereiro de 1838, quando William Strindberg morreu a caminho de Cuba, onde iria continuar a turnê do autômato turco. Strindberg era um jogador de xadrez que sempre acompanhava o autômato, pois era o responsável por desembalá-lo e embalá-lo, mas que sempre desaparecia durante as apresentações. Edgar Allan Poe testemunhou uma de suas partidas nos Estados Unidos e publicou um artigo sobre todas as incongruências que aquela suposta máquina apresentava, analisando a possível realidade que se escondia por trás do jogador de xadrez. E ele acertou em cheio. Dentro daquela máquina tão perfeita, esconde-se um jogador de xadrez que aproveitava a vantagem de estar escondido dentro da máquina e o respeito que isso inspirava em suas concorrentes para vencê-los. Uma metáfora perfeita à inteligência artificial atual. Tudo que é tão amado, tudo que é tão doido, tudo Hoje eu não quero estar no autoritário fascista, que utiliza a violência como mero de monstro. Eu não quero a guerra em nome de um Deus. Eu não quero a mentira de coisas com fronteiras. Eu não creio. Eu não creio! A vergonha! Palestina livre! Palestina livre! Palestina livre! Palestina livre! Palestina livre! Leonidas se espanta! Sonho da perder! A palavra se faz! Soldados! Especializadas! Soldados! Escortuadas! Palestina livre! Palestina livre! Palestina livre! Palestina livre! Palestina livre! Palestina livre! Existe Palestina livre! Palestina livre! A luta que se faz! Salve punks, esse é o 23º Publicações Marginais Audio Zine. Dessa vez aí com o Zine, né? Com o Lui número 1. É um Zine de 2007, né? Ele é de Campina Grande, na Paraíba. É um Zine, é tamanho 4, 24 páginas. Aí tem uma coletânea de textos, né? Segundo o próprio Zine, né? Na capa tá escrito isso, né? E aí tem vários manifestos, poesias marginais, releases de bandas, eventos, produções, anti-skinhead, anti-oi, antifascista, anti-nazi, resenhas, fotos, colagens, receitas, aí textos sobre existencialismo, queer. Tem uns reviews sobre outros zines, cena, sobre eventos, né, gigs e outros eventos que a galera que produzia esse zine aí participou e organizou, né? E era um zine feito por uma coletividade, né? Não sei se tinha um nome, se o nome do coletivo era Conlui ou alguma coisa assim, né? E tal. E não tenho muita informação porque eu não conhecia essa galera assim, né, pessoalmente, né? Tive contato com alguns por internet, mas a maioria esse material em si mesmo, né, eu peguei através do Eugênio, né, que primeira vez assim, né, que eu na verdade eu nem sabia muito nada sobre Campina Grande, na verdade, porque aqui no Rio as galera punk tinha mais contato com o pessoal da Paraíba, né? De João Pessoa, da Paraíba, né? Mas Campina Grande é outra cidade, né? Não sei se é próximo, como que é lá, né? Nunca fui para aquele lado lá. Mas aqui a galera sempre teve muito contato com a galera de João Pessoa, né? Aí desde a década de 90, né? Desde o início da década de 90, né? Sempre vi que as galera porque aqui se correspondia muito com o pessoal de João Pessoa e de alguns indivíduos foram de rolê pra lá, né? De lá pra cá eu não sei, né? O primeiro punk de lá que eu conheci Foi, eu não sei se eu conheci em outro um rolê em outro estado, não me lembro, né? Mas assim, aqui no Rio que eu conheci foi o Eugênio, por volta de 2007, né? Na mesma época que foi lançado esse material aí. Aí poucos, alguns anos depois, ele me passou esse material aí e outros, né? Os outros, que são mais dois, eu acho. Não sei se são quantos são no total, mas eu, até 2010, né? O terceiro vai sair em 2010. E aí tem mais uns outros materiais de lá que o Eugênio me passou junto na época, assim. Não me lembro qual ano que foi que ele me passou esses materiais, mas foi posterior ao fim da Flor do Asfalto. E foi porque lá na Flor do Asfalto eu conheci uns punks, né, da Paraíba lá, né? Algumas pessoas que colavam por lá, né? Alguns de alguns gigs, né, e tal. Mas o que eu tive mais contato foi o Eugênio lá, né? E foi lá, na verdade, onde eu passei a conhecer ele mesmo, né? Já tinha trombado ele antes, na rua, né? E tal, mas aí depois que eu comecei a colar na Flor do Asfalto, eu conheci ele mesmo, né? E aí a gente começou a pegar bastante contato, se trombar por aí, a Flor do Asfalto acabou, né? E aí a gente começou a ele colar aqui em casa, eu colar na casa dele, a gente se trombar na Lapa, ir para algum gig junto, fazer várias coisas junto, né? E tal. E aí ele me passou esse material aí, né? E aí eu pretendo ler os outros números aí depois aí nos próximos programas, né? Aí eu vou ver ainda como vai ser. E aí eu não tenho muito o que falar sobre esse zine, não. Sobre esse zine, nem sobre essa movimentação aí, não. Mas vai ficar mais pelo zine em si mesmo, né? Que tem bastante informação, né? E vai falar sobre várias coisas aí, né? E aí vai dar um apanhado geral lá, mais ou menos, do que a galera participou até esse momento da produção do zine e na época do zine, né? E aí depois os outros números vai acrescentar mais outras coisas, né? E aí, fora isso, né? Antes da leitura do zine, aí no início do programa aí, eu li aí dois textinhos aí, trechinhos, né, de outros materiais. Material que é um trechinho do texto queer, esse é o anarquismo, esse é o queer, né? Aí eu botei o link na descrição para quem quiser ler o texto completo. Eu tinha pego esse texto num outro blog, num outro site, Gender alguma coisa, não me lembro o nome agora. Aí fui procurar agora, tava fora do ar, né? E aí eu achei esse material em outro blog, e aí coloquei na descrição aí do programa, aí na divulgação do programa aí, para quem tiver interesse em ler o texto completo. É bem massa o texto, né? E aí foi só um trechinho aí que eu li, a parte que eu curti mais, assim, né? E para dar uma introdução aí, também tem a ver com os temas, alguns temas que tem nesse material aí do Conluio aí. E também rolou aí o texto: a inteligência artificial não é nem inteligência nem artificial, né? É só um trecho de um outro texto maior, que é lá: inteligência artificial não é neutral, né? Lá IA tem ideologia e não é uma ideologia buena. É um PDF, né? Não sei se é um zin físico, mas segundo ali no blog ali do Lucas ali, parece que é um zine, né? Mas aí eu achei na internet aqui o PDF, né? Num outro blog, aí completo, são 56 páginas, e tá em espanhol. E aí, segundo lá o Lucas, né? Da onde eu tirei o trechinho, né? Em português. Ele falou que vai traduzir o material todo e de repente mais pra frente ele vai lançar aí um e-zine, né? Segundo aqui, eu vou ler aqui uma introduçãozinha que ele colocou. Porque assim, eu não li aí no início aí o texto completo, né? Quer dizer, no texto completo não, né? O texto completo que o Lucas colocou no blog dele, né? Ele colocou em duas partes dividido, a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Eu só li a parte do não é artificial, né? E aí ele coloca uma introduçãozinha: esse texto foi retirado e traduzido de um e-zine em espanhol chamado Inteligência Artificial, Una Visión Anarquista, organizado pelo coletivo de crítica tecnológica MOAI. Atualmente seus blogs não estão disponíveis online. Este é apenas um dos textos que compõem o zine, iniciando assim uma série de traduções de seus textos. Em breve disponibilizarei o zine completo aqui no blog. E aí vai ter um trecho, uma outra parte do texto, né, que vai falar a inteligência artificial não é inteligente. E aí depois vai vir essa parte aí que eu li aí, né, que a IA também não é artificial. Achei essa parte mais interessante, né? E também para não ficar muito longo, né? E aí quem tiver interesse aí, é só pesquisar, ver aí nos links da divulgação aí que tem lá o texto completo, né? O blog do Lucas, que tem o texto que ele traduziu. E quem quiser ler em espanhol, tem o blog aí, né? Que tem o download, o link para download do PDF em espanhol. E aí, então, não tem mais muito a considerar, não. E vou para a leitura aí do Zine aí com o Will aí, número 1. E vou colocar uns sons aí, na volta eu volto com a leitura aí do Zine. Valeu. We'll be right back. Então, esse é o Zine com Lui número 1, inverno de 2007. Coletânea de textos drunk, punk, queer, hardcore. Manifestos libertários niilista, cínico, anarquista. Então, esse zine tem 24 páginas, com vários desenhos, colagens, textos, gigs, releases, várias coisas. Então vamos lá, a capa. A capa está escrito inverno de 2007 com Lui. É uma letrinha dentro de um fundo branco, uma letra preta, assim, de um fundo, como se fosse um recorte, né, em volta das letras, assim, do conluio, né? No I do conluio tem um xzinho, não sei se tem algum significado específico, né, ou só a fonte da letra, né? Aí, vamos lá, ao fundo dessa página da capa, e tem uma textura ali, tipo, essas texturas que o pessoal usa muito no Visu, né, de animal, assim, eu não sei, essa aqui não é oncinha, é uma outra, pode ser algum outro animal, assim, similar, de algum felino, eu acho, pode ser um tigre, eu acho que não, talvez algum outro, eu não sei, mas é um monte de manchas, assim, né, aquelas manchas desses felinos, né, a oncinha é mais específica, assim, né, ela tem um dá para identificar mais fácil. Essa daí eu não consigo identificar o que que é, não. Tá isso em fundo, é um tom de cinza, assim, um fundo cinza com essas manchas pretas. E aí tem um desenho ali de quatro punks ali, juntos, abraçados ali, né? Três em pé e um agachado. E aí tá escrito também do lado deles releases, resenhas, livros, fotos, colagens, poesias marginais, outras publicações, antifascista, anti-skinhead, anti-oi. E aí vamos lá os punks. Aí da esquerda para a direita, o primeiro punk está com uma garrafinha ali na mão, ele está com a cabeça meio baixa, o segundo punk ali do lado dele está abraçando ele, está com o braço passando pelo pescoço dele ali, né? E aí na garrafinha, lá no rótulo da garrafinha, tem aquela caveirinha com os ossos cruzados, é uma garrafinha bem simples assim, né? Ali, tá ali na mão dele, ele tá de jaco preto e um cabelo ali bem bagunçado, assim, um pouquinho compridinho assim, né? Caindo ali nos rostos, ele tá com a cabeça meio abaixada ali, né? Que o outro tá passando o braço pelo pescoço dele, ele tá com a cabeça meio abaixada. Por debaixo do jaco, o jaco todo preto, não tem detalhes. Tem uma camisa listrada de preto e branca, né, com as listas pretas e brancas na horizontal, ali um cinto de rebite, uma calça cinza ali, né, no desenho, no caso, né, e escrito ruptura no pet, assim, na calça. Ele tá com as perninhas cruzadas ali em pé ali, cruzada com uma assim, na ponta dos dedos, assim, uma das pernas, o pé tá na ponta dos dedos, mas cruzando pela frente da outra, né? A perna esquerda cruzando pela frente da perna, a perna direita cruzando pela frente da perna esquerda. Aí o segundo punk que tá abraçando ele também tem um jaco preto ali, só que o braço que tá abraçando o punk ali, o primeiro punk que eu descrevi, o braço do jaco é todo arrebitado, o braço todo, né, sem muitos detalhes. É um desenho bem simples esse desenho, mas é bem da hora, bem expressivo, assim, né, mas ele é bem simples, ele não é muito detalhista no visual, não, assim, mas ele é bem expressivo, né. E aí esse punk tem um cabelo comprido, tá com uma faixinha, assim, um cabelo que vai até mais ou menos o ombro, assim, escorrido, pode ser uns dreads, porque tá meio simples assim, né, então pode ser dreads ou pode ser só um cabelo assim comprido assim, né, e ele tem uma faixinha preta ali, os olhos dele ele tá com a boca aberta ali, como se estivesse gritando, né, e aí os olhos dele não tem a bolinha do olho, assim, um olho branco. O do primeiro punk também, o primeiro punk tá tipo olhando de rabo de olho pra ele, né, o primeiro punk que eu descrevi, esqueci de falar isso, ele tá com um sorrisinho ali de leve, olhando de rabo de olho pra esse punk que tá abraçando ele. Esse punk tá abraçando ele, aí esse punk aí tá de jaco preto também, né, como eu falei, o braço que tá abraçando o outro punk é todo rebitado. Aí dá pra ver uns rebites ali na gola do jaco dele, que ele tá meio de trás dos punks assim, né. E aí ele tá abraçando o terceiro punk em pé, também com o braço esquerdo, com o braço direito abraçando um, com o braço esquerdo abraçando o outro ali, com o braço por cima do ombro ali, né. E aí o jaco dele preto, não tem muitos detalhes ali, tá ligado? Ele tá com, como falei, tá tipo como se tivesse com a boca bem abertona, assim, como se estivesse gritando, né. E aí embaixo, assim, embaixo tem um punk agachado ali, tipo meio sentado no chão, agachado, assim, algo assim, né. E aí ele tá de spike hair, né, aquele de cabelo todo espetado, né, aí é metade preto, metade branco, e tá de óculos escuro, um colete rebitado, na frente, o colete é rebitado do lado direito, e no lado esquerdo é rebitado, mas tem um patch em cima, assim, dos rebites, assim, escrito punk. E aí ele tá com uma mão ali, ele usa por debaixo do colete uma camiseta, tipo, que tem as mangas brancas, mas parece que por a parte do meio da camisa é preta, né? Porque não tem nada, ele tá tudo preto ali, não tem nada. E aí ele tá com a mão esquerda ali em cima da perna direita, e a mão, aí o braço direito tá esticado ali, até encostar no chão, assim. E aí ele tá de tênisinho, o primeiro também tava de tênis, esse também tá de tênis. Ele tá na frente do segundo punk, que tá abraçando o outro. E aí o terceiro punk em pé ali, tá com um cabelo também escorridinho, assim, bem bagunçado, caindo na cara, tampando o rosto dele quase todo, só dá pra ver a boca dele. Ele tá com um jaco preto, com uns spikes no ombro, do lado direito, do lado esquerdo não dá pra ver, porque a mão do outro punk tá por cima. E aí o jaco dele é todo preto, sem muitos detalhes, tem um anabola ali no lado direito, ali no peito, assim. E na manga do jaco, assim, do lado esquerdo, está escrito Malame, acho que é isso, ali escrito no jaco. E no lado esquerdo do jaco também, ali perto da cintura, ali tem uma escrita também ali, DC7, D, alguma coisa assim, eu não sei, pode ser algum nome de uma banda, eu não estou identificando, eu não sei, tá meio coisa. E aí ele usa uma bermudinha xadrez, com um cinto de rebite ali, é uma bermudinha xadrez, né, até o joelho, cinto de rebite ali de três fileiras, de aquele rebite quadrado de pirâmide. E aí ele usa parece um tênis, ou pode ser um coturnozinho bem simplesinho, desenho assim, né? E aí essa aí é a capa, e eu não sei de quem é esse desenho aí, não tá escrito nada ali sobre quem é, mas eu acho bem da hora essa arte aí, é meio caricata assim, né, não sei, algo assim, né? E aí vamos à segunda página é o editorial. Aí nessa página tá escrito logo em cima, assim, editorial, ataque punk, é um fundo preto assim, pintado à mão, assim, como se fosse pintado à mão, bem rabiscado, dá pra ver aquelas falhinhas dos rabiscos, assim, quando você preenche manualmente, aí sempre fica aqueles buraquinhos assim, né? E aí tem uma parede ali, no lado esquerdo da folha, assim, o editorial tá no, escrita do editorial tá numa colagem no lado direito, e no lado esquerdo tem três punks ali. Aí tem um murinho ali nesse lado esquerdo, aí tem um punk de cabeça pendurado de cabeça para baixo ali, com as pernas presas no muro ali, e aí com a mão atrás da cabeça de dois punks que estão embaixo dele assim, que só dá para ver da coxa para cima esses dois punks. E aí é o punk que tá pendurado de cabeça para baixo, ele tá com a bermudinha xadrez, parece ser o mesmo punk ali, parece com o visual do punk ali da capa ali, né? Mas olhando bem, acho que não é o mesmo punk não, é tipo, só parece o visu, né? Tipo, ou trocaram de visu, porque tipo, parece o cabelo de um com a bermuda do outro e tal. Mas isso faz parte, né? Visus parecidos, às vezes, né? Se misturam e tal, né? Faz parte, tem a ver, né? Aí, no caso, esse aí tá com a bermudinha xadrez ali, só dá pra ver ele do joelho pra baixo, né? Porque ele tá de cabeça pra baixo, né? Ele tá virado, pendurado ali, de cabeça pra baixo ali, né? Aí a bermudinha xadrez dele ali, dá pra ver só o joelhinho dele, né? Com as pernas dele estivesse por cima do. A perna dele como se estivesse por cima do muro. E aí ele usa uma camiseta branca ali, que tá meio caída ali, dá pra ver a barriga dele ali aparecendo. Que aí tem um piercing daqueles, né? Duas bolinhas ali na barriga, um jaco preto, com alguns rebites ali nas golas, naquelas partes de baixo, assim que desce na parte do meio, que fecha ali o jaco ali, né? Tem um patch ali de algum desenho, acho que uma corrente ali presa ali, né? Ou é um patch de um desenho de uma corrente, ou é uma corrente presa ali no jaco. Aí no braço esquerdo do jaco tem uns rebites ali também, não todo, mas numa parte ali que dá pra ver. E ele tem ele tá sorrindo ali de cabeça pra baixo, né? Com os olhos bem arregalados, um sorrisão assim, aberto. E ele tem um cabelo de duas cores, um spike hair, né? De duas cores, assim, metade branca e metade preta. Os dois punks que estão abaixo dele, o primeiro do lado esquerdo tem um cabelo preto ali, meio bagunçadinho também, com umas costeletazinhas assim, descendo pela bochecha assim. Ele usa um piercingzinho ali na orelha, aí ele tá com um sorriso também ali, meio com os dentão aparecendo ali, né? Aí ele usa um jaco ali também, uma calça preta, um jaco. O jaco tem rebites no ombro, spikes no ombro, um anabola no braço direito, escrito punk embaixo do anabola também. Ele tem ali mais uns pets ali no lado direito ali do jaco ali. Deixa eu ver se eu consigo entender o que tá escrito. Não, é mais uns rebites ali, ATGV no pet e no outro 10 Jetos, né? Que é uma banda, né? E aí tem mais uns rebites ali nessa parte do meio do jaco, assim, descendo do pet até lá embaixo, até na cintura. Aí ele usa uma camisetinha, parece camiseta de rede, de redinha, aquela camiseta furadinha por baixo do jaco. E ele tá, parece, com aqueles coisas tipo... Eu não sei se é o jaco dele do lado esquerdo, que é todo quadriculado, ou ele tá com um pano ali por cima do ombro ali, né? Tipo aquele cachecol, alguma coisa assim, né? Ele usa ali no pescoço uma coleirinha ali com uma bolinha. Mas não tá parecendo ser cachecol, não. Mas é tipo isso. Eu acho que o jaco dele do lado esquerdo é todo quadriculado. É tipo diferente o lado direito pro lado esquerdo, né? E aí ele usa uma calça preta ali, que só dá pra ver das coxas pra cima. E aí um cinto de rebite com argola. Ele tá com a mão do braço direito, não dá pra ver a mão do braço esquerdo. O braço esquerdo não dá pra ver, tá tipo por trás ali, ele tá meio virado de lado, pra quem lê um pouco assim. E aí o braço dele tá ali de lado ali. E aí ele tá do braço direito, tá com o punho fechado ali perto da cintura ali. E aí o outro punk do lado direito tem um cabelo ali meio grande assim, e meio cheio, né? Mas meio espetado, meio bagunçado, meio ouriçado, né? E tal, assim, meio bem bagunçado assim. Parece até um pouco um gótico, assim, né? Aqueles cabelos estilo aquele maluco do The Cure, tá ligado? Esse cabelo dele tá lembrando isso aí. Ele tem uma olheira preta ali, né? Tipo, como se fosse uma maquiagem, assim, né? Então, por isso que eu tô falando que ele parece um pouco aquele maluco do The Cure, o vocal lá. E aí ele tá com um jaco preto ali, todo com spikes, vários spikes no ombro, no lado esquerdo e lado direito. Aí tem um patch ali, uns botões, no lado esquerdo e lado direito ali no peito. Um patch ali também no peito direito ali, escrito punk. No lado esquerdo tem um bolso. Ali mais uns patches ali que eu não consigo ler, mas uns rebites quadrados bem grandes, aqueles rebitão bem grande assim, quadrado de pirâmide. A mão direita dele, o braço direito dele, aí a mão direita dele tá por trás do punk, assim, né? Do outro punk, do punk que tá do lado dele. E ele tá olhando pra cima pro punk que tá de cabeça pra baixo ali, né? Que tá com a mão por trás deles ali. E ele tá com a mão na mão esquerda, tem um braço do jaco, metade do cotovelo pra baixo, até a mão é todo quadriculado, o jaco dele. E ele tá segurando uma garrafa ali também com escrito um L, assim, onde é o rótulo da garrafa ali, né? E aí ele usa uma calça de oncinha, só dá pra ver da coxa pra cima, mas ali tem essa parte ali, pode ser uma bermuda ou uma calça, né? De oncinha, um cinto de rebite ali de duas carreiras ali, de rebite de pirâmide ali, com uma fivela bem grandona assim, né? E aí tem um patch ali também, escrito alguma coisa, mar, alguma coisa assim, ali na coxa esquerda. E aí vamos ao editorial. Com Lui. Não estamos aqui para ficar viajando nas múltiplas facetas da vida, na falta de liberdade em que realmente vivemos, ou filosofando sobre coisas negativas que não dão em lugar algum. Guarde suas lamentações para seus amiguinhos pseudo-depressivos, enquanto se drogam conversando sobre seu super relativismo cheio de simplismo. Se você achou a felicidade em alguma ideologia ou cultura, afogue suas frustrações longe de mim. Não me venha com lições de moral. Viver minha vida? Somos seres sociais, pensamos nossa existência em comunidade. Nunca deixamos de tomar posturas ou de debater temáticas recorrentes do nosso cotidiano. Não somos anacoretas, sei lá que porra que é isso aí. Anarcoretas, acho que é isso. Se nessa produção debateremos sobre temas cansados, é porque esses poucos têm se desenvolvido dentro da cena. Propomos-nos como alternativa contracultural a toda essa massificação vigente. Então, se somos tão iguais ao ponto de não podermos nos questionar, foda-se. Essa postura crítica faz-nos ser iguais a nada, porém a vida é bem mais complexa. E se nos pensarmos enquanto punks e libertários, continuaremos a nos questionar, negar e até nos fecharmos. Se isso é entediante para você, apenas mais um blá blá blá, fecha essa merda, vá procurar um bom emprego, conhecer gente esteticamente perfeita, ponha seu besteirão eclético em prática e consuma desesperadamente. Finalmente você se achou no mundinho liberal dos seus sonhos, sobreviva como quiser e nos deixe em paz, com nossas rebeldias e ideias utópicas ou sem futuro. Essas são as nossas escolhas, nossas vidas, nosso modo de ser e ver o punk, nosso amor ao ódio, up the punks. Caixa postal, blá blá blá, blá blá blá. Ali tem uma caixa postalzinha ali no final da época ali que devia rolar para as correspondências. E aí vamos lá, terceira página. Algumas considerações sobre a cultura punk e alguns de seus aspectos. E aí essa página aí tem várias fotos nas laterais, um fundo preto ali com algumas coisas ali que eu não consigo identificar o que que é. Se são... pode ser um... ah, tá, aqui na... logo em cima você tem um feixe eclair ali, que tá meio cinzentado a folha assim, né? Então tem que prestar atenção para tentar identificar, assim. O pessoal faz muitas colagens, né? Assim, para botar de paz, principalmente essas épocas aí, né? Até essas épocas aí, os zines eram muito cheios dessas colagens de restos de coisas, de sobras de outros materiais, de revistas e tal, jornais, né? O pessoal saia jogando para preencher o fundo, né? Para o zine ficar bem preenchido, né? E aí é um fecheclere pegando do lado esquerdo até o lado direito, assim, que tá fora em cima, embaixo do título. E aí no lado direito assim tem uma foto ali de uma pessoa punk ali, toda de preto ali, com uma coleira de rebites ali no pescoço. Dá pra ver só um pouquinho do cabelo ali, a foto tá bem obscura mesmo. E aí dá pra ver que parece que tem uma estampa ali, usa uma estampa de uma camisa de um punk ali. Dá pra ver meio de leve assim, né? Ao que parece. Tem um XXX ali do lado ali. Aí no lado esquerdo, na mesma direção dessa foto, tem um outro punk lá de moicano. Também a foto bem escura assim, um punk de moicano ali, um jaco preto ali, dá pra ver tudo que ele tá todo de preto. Aí mais abaixo tem escrito hardcore, um outro punk ali, isso tudo na lateral, né? Que o texto é no meio, assim, pega a folha toda o texto assim, né? Em colagens de em algumas partes de tira e outras partes de por parágrafos, assim, né? E aí nesse onde tá escrito no lado direito ali, tem um outro punk de costas ali, parece com um jaco arrebitado. Escrito hardcore do lado dele. Aí no lado esquerdo tem... não, esse punk foi do lado esquerdo. Agora no lado direito tem uns rebites, uns spikes ali no lado da página, na lateral da página ali. Uns 6, 8 spikes ali, bem grande ali assim. E aí depois vem uma foto embaixo desses rebites assim, vem escrito punk em submissos. E aí tem 3 punks ali. Bem coladinhos uns no outro, eles não estão exatamente abraçados, eles estão juntos, bem colados um no outro ali. Dois estão por trás, né? Pareceu uma mina e dois caras, assim, né? E aí. Dois punks e uma punk, é o que parece, né? E aí a punk ele parece ter um cabelinho spike hair ali, com um jaco de cor clara. Ali não dá pra ver muito detalhe, pra ver que tem alguns pets ali. A parte das pernas, pra baixo das pernas dele tá bem obscura, mas dá pra ver que também ali tem uns rebites ali. O punk do meio tá de moicano, com um jaco rebitadão, bem, parece todo cheio de rebites na frente. Aí parece que usa uma camisetinha ali de botão por baixo do jaco. Ele tá aí da cintura pra baixo, parece que ele tem uns cintos de rebite ali, vários pets na calça. E aí o punk que tá atrás dele, do lado esquerdo dele, tem também um jaco todo arrebitado, tá com a cabeça no ombro dele, assim, por trás, assim, né? E aí uma calça preta ali, dá pra ver um pouco do sentir rebite ali embaixo, mais ou menos um coturno. Mas é bem escura também essa foto. E aí vamos ao texto, né? Que depois disso não tem mais imagens nenhuma, não. Talvez até tenha, né? Tem que ficar prestando atenção e pra entender, que tem um fundo bem preenchido. E tal, aí vamos lá. Algumas considerações sobre a cultura punk e alguns de seus aspectos. Preocupada com o preço do barril de petróleo, com sucessões presidenciais, com a manutenção da moral, a mão de ferro com a Copa do Mundo, confiante com o fracasso do hippie e o fim de 68, além da convencida que os jovens estavam satisfeitos ouvindo a BBA e BGs, a sociedade não percebeu que uma certa parcela da juventude mundial sentia aversão àquela realidade. Sentia-se que o autoritarismo estava impregnado em todas as entranhas da estrutura social do capitalismo e da pós-modernidade. Que a moral, apesar de mais sutil, era mais insuportável e sufocante. Que o Estado e seus lacaios confirmavam que nunca iriam se importar com outra coisa senão guerras e dinheiros. Que o desemprego se alastrava, assim como a necessidade e a falta de vontade de se trabalhar. Que o tédio consumia todas as horas do dia e que, por fim, o futuro ficava cada vez mais sombrio. Na mesma linha, ainda sentimos tudo isso e é através da percepção dessas ideias e sentimentos que emerge o punk, assim como o podre produto de uma civilização que, em seu momento de maior glória, comprovou que fracassou com todas as suas promessas e que, para não sofrer nenhuma contestação, seria e é capaz de fazer qualquer coisa. O punk é uma contestação, uma contracultura radical por essência, representante da torpeza mundana, dotada de uma estética imoral, agressiva, andrógena, de música decadente aos ouvidos do bom senso, de postura iconoclasta, ateia, libertária, no sentido mais temeroso da palavra, questionadora, alternativa, assim enxergamos em sua essência. E é objetivando discutir alguns aspectos de nossa cultura e questionar determinadas questões da cena punk mundial atual que escrevemos o presente texto, ampliar os horizontes da ruptura, da desconstrução dos valores e da convencionalidade social, evoluirmos enquanto cena e indivíduos, rechaçar a nossa própria mediocridade. A expressão de nossas ideias na transgressão dos padrões da produção musical. Acreditamos que os nomes das bandas punks refletem a própria ideologia que compõe o punk. Vemos facilmente que estes giram em torno de temas como resistência, niilismo, inconformismo, iconoclastia, cosmopolitismo, submissão, pacifismo, etc. Enxergamos, todavia, a produção musical no punk como algo que vai além de letras políticas, nomes criativos e o tradicional ruído do punk hardcore. Ampliação do nosso campo de vivência, atuação e ruptura, sufocamento de relação ídolo vezes fã, crítica prática aos grandes e loucos para ser grandes selos e gravadoras do meio alternativo ou não, alternativa e repúdio a efetivos ao lixo musical produzido para provocar babas e adorações, quase louvores entre as cabeças ocas do dito meio underground. Isso para nós é a música punk. Para que fique o mais claro possível, nós aprofundaremos um pouco sobre o que acabamos de afirmar. Rechaçamos a ideia de que o punk se constitui apenas de música. Consideramos a questão sonora apenas como um dos diversos aspectos de igual importância que compõem a personalidade do punk. Assim entendemos não como algo meramente isolado, porém como uma continuação de nosso cotidiano, da nossa crítica e vivência enquanto punks. Não há separação entre o indivíduo e que ele pratica em seu dia a dia, ou que ele produz sonoricamente e que canta em suas letras. Não vemos sentido na existência punk, ou melhor, na tentativa de indivíduos que cantam músicas contra a guerra e praticam a violência gratuita, que falam em liberdade e se orgulham do comportamento machista homofóbico. Não faz sentido ser punk escrever uma música sobre o tamanho do seu pênis ou outras coisas tão esdrúxulas. Isso é ser idiota e não ser punk. Nossas bandas devem buscar romper com a relação entre quem está em cima no palco e quem está embaixo na plateia. O momento de apresentação de uma banda punk deve ser também um movimento de vivência de diversos aspectos da cultura punk. As ideias devem ser discutidas com calma, as produções em geral e a história devem ser apresentadas. Outras manifestações contraculturais que os indivíduos que compõem uma cena devem ser mostradas de igual para igual, e não de artista para consumidor. Isso é alternativo, isso é punk. O espetáculo show deve ser morto, o ídolo deve ser queimado e o fã, no mínimo, deve sofrer um transplante cerebral radical demais. Achamos que não. A sociedade odierna tem como um de seus sustentáculos o espetáculo. Ela deixa bastante claro para cada um que papel deve representar no convívio social e até onde o espectador pode ir. Vivamos assim, quem faz o melhor show é escolhido presidente, sendo o papel de eleitor apenas o de votar. Quem fizer o melhor show é escolhido como o vencedor do programa de vida real. E o papel de espectador é votar e dar audiência, dinheiro para a televisão, anunciante. Quem fizer de sua vida o melhor show conseguirá entrar para os livros da história, sendo o papel do estudante ser indoctrinado, ou melhor, aprender. Alguns indivíduos e bandas que se dizem punks não veem nada demais em reproduzirem o fanatismo, a mediocridade do espetáculo da civilização moderna. O único motivo lógico para isso é a bestial busca por status. Isso mesmo, indivíduos de existências frustradas parasitam no meio punk para satisfazerem seus estúpidos egos de rock and roll punk star, muitas vezes porque não conseguiram isso em outros meios. Existe um roteiro traçado por esses indivíduos para serem merecedores de tal título. Primeiramente, eles montam uma banda com um logo igual a de outra famosa, copia-se a sua sonoridade, seu visual, as letras e, não obstante, o timbre de voz. Depois, tenta-se ser amigo das pessoas certas, para que se possa tocar com as bandas certas, o Cólera, por exemplo. Depois se busca lançar um CD por um selo bem famoso e alternativo o suficiente para poder, mesmo não fazendo nada de realmente alternativo, e lançando também em busca de status bandas que façam sons bons, mesmo sendo de posturas extremamente idiotas, para poder conquistar a ovação de alguns adolescentes estúpidos e, por fim, consagrando a banda e os indivíduos da banda como autênticos músicos, cheios de glamour, conseguir com seu CD seja comentado por algum grande revista de produtos pseudo-alternativos, porque é isso que eles são. Ou será que não há nada de errado nisso? Ei, será isso ser uma banda punk? Que valor está sendo transgredido? Que moral está sendo corrompida? Que revolução individual, quiçá social, está sendo feita ou transmitida? Que padrão está sendo quebrado? Não! Nos propomos o inverso. Ainda existe punk, ainda existem bandas punks, e da forma mais clara possível dizemos: Rockstar e Ego Bastards caiam fora do meio punk. A expressão de nossas ideias na transgressão dos padrões estéticos. Não nos falta consciência de que a pessoa é punk não somente pela forma a qual se veste ou pelas palavras que pronuncia em discussões. Já ressachamos tanto com indivíduos que tinham muito discurso libertário concomitante com muita prática autoritária, quanto com indivíduos que tinham muito rebite e pouco cérebro. Também não defendemos uniformidade ou padronização da nossa estética, porém acreditamos que ela representa uma exteriorização do nosso pensamento, uma ação prática de demonstração de nossa ideologia crítica e avessa à normatização e ao moral, uma forma de comunicarmos diretamente do que é composta nossa subcultura. Isso para nós é o significado de usar o visual, o protesto contido em uma jaqueta rebitada, resposta direta para as críticas ouvidas no passado, ou coisa do tipo. Como está claro, vemos nossa estética de ruptura como algo que tem um significado simples, porém muitas vezes incompreendido, sob dois âmbitos diferentes. O primeiro é os indivíduos que se dizem punks adotam uma estética punk, porém a expressa de formas que pouco tem a ver com a proposta da ideologia punk, citando como exemplo o caso de indivíduos que usam patches de bandas comerciais, sexistas, machistas ou que nunca tiveram nada a ver com punk, como o caso do Motorhead. Esses indivíduos acham que isso é visual punk, e pior, fazem as pessoas crerem em tal falácia, pois este é o significado que está sendo comunicado. Assim, ainda assim, nesse âmbito, temos o exemplo dos indivíduos que usam suspensórios, vinculando a cultura punk com skinhead, duas coisas totalmente opostas e inconciliáveis. O que é comunicado no visual punk com suspensório e que existe alguma relação entre as duas coisas e não há? Como já afirmado, concebemos o visual punk como uma forma de expressarmos diretamente do que é composta nossa cultura. Portanto, nos parece um tanto quanto contraditório comunicarmos que ela não passa de uma estúpida faceta do rock and roll idiota disseminado mundo afora. No outro âmbito, temos a esquerda autoritária, alguns indivíduos anarquistas e até mesmo punks que discriminam o visual punk, como se fosse um ato desesperado de tentativa de chamar a atenção e algo contra-revolucionário por afastar as pessoas. Quantas pessoas não fazemos nada senão olhar com sarcasmo para sua miséria existencial. Não vemos no dito cujo nada senão a reprodução do autoritarismo, da mesmice, da própria estética convencional. Se nos vestimos assim é porque isso é que somos, porque não queremos transformações nem sociais que estejam limitadas à convencionalidade, aos padrões ou desejos impostos por cúpulas ou grupinhos. Simplesmente desprezamos quaisquer que se julgue inferior ou superior a nós, simplesmente por vestir como esperado. A expressão de nossas ideias no ambiente urbano, subúrbio geral, tiro e morte na periferia. Bem, essas são expressões e palavras muito repetidas no meio underground desde os anos 80, e mais especificamente no opúsculo de decadência que é essa cena punk brasileira, que se espelha numa trágica realidade, mas que também está viciada em jargões derrotistas e conformistas. Mas o que é subúrbio? Por que se orgulhar dele ou de viver nele? Ele representa algum grau de resistência ou deve ser relacionado a algo revolucionário? Com o intuito de provocar debate e problematizar a questão para evitar cair na arrogância ou no pedantismo, gostaria de pôr em extenso neste texto algumas questões sobre esse orgulho difundido muitas vezes entre nós em relação a esse ambiente de estruturas de grandes cidades ou não. Esse espaço periférico, ou seja, distante das áreas centrais, isso é subúrbio. É preciso, então, quando se fala em subúrbio, principalmente nessa desgraça de país, não que haja outro menos desgraçado, lembrar o processo de formação desses ambientes urbanos e atestar como se deu a estruturação mental e física dele. Essa divisão da cidade ganha ligação direta com a pobreza, principalmente na América Latina e mais especificamente no Brasil, onde possivelmente se recolhem para dormir a maior parte dos habitantes das cidades. Um ambiente que é marcado pela falta de infraestrutura, higiene, condições básicas de sobrevivência, além de constantes invasões e alvo de vigilância dos aparelhos repressores do Estado. Sua estrutura física é geralmente formada por apinhamentos e ruas estreitas, geralmente fruto de uma ocupação desordenada e sem planejamento urbano. Isso, claro, não é uma regra, visto que, a exemplo dos países saxões, no Brasil a classe média também costuma ocupar esses espaços periféricos com suas mansões em áreas nobres. Mas por que deveríamos nos ater a isso? Somos uma cultura de caráter urbano, nossa vivência, todo o nosso aparato simbólico e nossos sentidos estão intimamente ligados a essa estrutura citadina ao concreto, vidro, asfalto e grande movimentação. Então, por isso, estamos no campo das mentalidades. Nada da estrutura urbana está ali por acaso. Essa sociedade foi toda pensada. Creio que se há exaltação e porque se faz uma ligação com o sentimento punk libertário, mas que há de libertário numa favela ou periferia qualquer, qual sentimento a crata desenvolvida? Estamos num lugar de resignação, constante vigilância e alienação política, mas precisamos, mais precisamente, grandes currais de ovelhas eleitorais e servidoras da religião. Tudo bem, pobres e marginalizados. Sim, mas nem por isso deixam de sustentar vícios sociais e aceitar o lugar de exclusos. Nem nós mesmos somos aceitos e até muito violentados na convivência diária com os mesmos explorados. É isso que exaltamos ou exaltamos o caos? Mais um jargão. Por que ligar essa precariedade a um possível estado de mutação caótica? Isso não é caos, isso é descaso, política pública e corrupção. É uma guerra contra o pobre, em que sua derrota está atestada. Desde o Brasil República, quando todo espaço urbano vai ser pensado e reconstruído a partir de uma lógica eurocentrista e antropocêntrica, onde um apartheid social é feito numa divisão classista e racista, sem o menor respeito à privacidade daqueles que eram os expurgos sociais, porque não se enquadravam nos padrões de modernidade oriundos da Europa. Negros e mestiços são expulsos das regiões centrais, jogados para os arrebaldes, onde poderiam feder e morrer de suas epidemias, para que as cidades fossem assim desinfetadas e agradassem aos olhos do estrangeiro. Um grande erro histórico que vem se cometendo até hoje, pois esquecem que sua maldita riqueza é mantida pela existência desses milhares de miseráveis. E assim podemos ver outras tentativas frustradas dessas malditas famílias de elite em se separar da população pobre. Um grande exemplo é a mudança da capital, que saía do Rio de Janeiro, empestada de favelas, para Brasília, de JK. O sonho eugenista que se concretizava, mas que em pouco tempo, para terror dessa classe de ladrões, foi rodeada por cidades satélites. E aí que atestaremos uma nova formação discriminatória e xenófoba. Agora, não só negros e mestiços, como também migrantes nordestinos fazem parte desse núcleo de excluídos das políticas públicas. Nos anos 80, no Brasil, novas políticas de habitações populares são promovidas pelo governo a passos lentos. A criação de bairros projetados com casas populares, hoje em dia muito comuns, e representam também boa parte dos subúrbios pobres brasileiros. Esses bairros possuem certos privilégios estruturais e são baseados nas teorias modernas francesas de higienização, ventilação, odorização e de controle social. As ruas largas e um maior espaço entre as casas permitem melhor escoamento da sujeira e facilita o acesso da polícia nesses ambientes. O que sustenta em nós esse sentimento? Que evidentemente é um sentimento bairrista sem muitos fundamentos, beirando a superficialidade. Então, esquecemos nossos sentimentos internacionalistas e apátridas? Por que nos prendermos a um pedaço de chão ou uma arquitetura formada por fatores políticos, culturais e econômicos totalmente alheios a nós? Estamos exaltando o mental ou físico dessa estrutura? Estamos demonstrando que aceitamos nosso papel como classe dominada? Ou somos apenas mais uma gangue de jovens estúpidos defendendo seu território? Não estamos mais nos anos 80, amigo. O punk tem muito mais o que pensar além de questões simplistas sobre falta de emprego ou a bomba que vai estourar. Estamos em guerra e o terror e o medo nos cerca de todos os lados, isso reconheço. Mas o que se refugiar com sua bebida em um subúrbio vai trazer de diferente para o cotidiano ou para uma vivência punk? Se não somos marxistas, socialistas, esperando uma revolução proletária, por que tanta exaltação à pobreza? Não queremos ser ricos nem pobres, queremos a dignidade roubada por esse sistema econômico, político e religioso. Queremos ter o domínio de nossas vidas. Mas não quero excluir de um todo que se haja realmente um sentimento confuso, mas sincero por parte de muitos. Por isso, uma reflexão para encerrar. Será que também, por outro lado, esse orgulho de uma situação suburbana pode representar também uma expressão de revolta contra a riqueza e contra as classes dominantes? Pode ser o real sentido para alguns, mas creio que para dizermos que estamos vivendo uma cultura que não foi pensada por eles e que, muito pelo contrário, se põe contra toda essa estrutura de desigualdade social. Ou seja, assumir nossa marginalidade como reação a toda essa canalice. Não é necessário se valorizar um espaço urbano, não se pode enxergar uma determinada parte da cidade como a única capaz de formar ou comportar indivíduos punks e libertários. Esse sentimento só pode ser encarado como uma expressão de conformismo e aceitação de uma situação de desigualdade e exploração, uma alienação bairrista. Então, esse texto aí foi em 3 páginas. Eu tô lendo esse zine aqui, né, direto, né, não li ele antes pra ler. Eu já tinha lido ele antes, mas faz vários anos que eu não li esse zine, né, e aí decidi ler aqui, então eu tô lendo como fiz todos os outros programas, né, mais ou menos algumas coisas eu sei que vai rolar, mas, tipo, que eu passei o olho, né, mas não li, né, então eu não sei, assim, mais ou menos cada texto, quanto espaço que vai pegar e tal, tal, tal, e eu tô indo, assim, página por página, né, pra ficar mais... mais natural, sei lá, ou mais espontâneo, né? Mais espontâneo que seria essa palavra. Então, aí a primeira página eu já tinha escrito que tinham as imagens. Na segunda página tem mais uma foto que é do mesmo punk de Moicano Deve ser um punk lá da cena lá, né? Da época lá, né? Ali de Moicano ali. Dava só a cabeça dele ali na segunda página. No lado direito. Um punk assim de Moicano. É, ali só a cabeça dele ali. Fotos, né? Nessas páginas só tem fotos. Aí no lado esquerdo tem uma foto ali de umas botas ali, acho que um coturno, não sei se uma meia ali, né? Dá pra ver ali um coturno, vários rebites no coturno ali. Acho que é uma meia calça ali, né? Com umas maçãzinhas, uma frutinha, sei lá, na meia calça. Acho que é isso. Ou seria uma calça preta, né? Com umas imagens assim de frutas, sei lá, né? E aí depois ali mais embaixo tem. No lado esquerdo também, no lado direito, tem uma mina tocando baixo ali, uma pessoa ali tocando baixo ali, parece uma mina, mas pode ser punks, né? Qualquer punks andrógenos, né? Queers e coisas que tem bastante aqui nesse rolê aí desse zine. E alguns pelo menos, ou bastante, sei lá, não sei. É, tá, mas aí tá tocando ali parece ser um contrabaixo ali, né? É, parece pode ser um gig, dá pra ver um pedaço de um cabelo espetado ali de alguém ali. Pode ser um ensaio ou um gig, né? E aí também nessa quarta página, que é a segunda parte do texto, tem ali umas texturas de oncinha ali, de fundo assim. E aí na quinta página, que é a última parte do texto, tem ali uma textura ali também, acho que de tigre, na lateral direita. Mais uma foto de vários punks, assim, várias fotos de vários punks em cima, assim, na parte de cima da página. Ali alguns ali, acho que mais ou menos eu reconheço, assim, não vale a pena comentar. Eu não sei se essas galera tudo de lá, de Campina Grande, do coletivo aí, ou de alguma movimentação de lá. Aí dá pra ver ali algumas fotos, na primeira foto tem 4 pessoas, na segunda foto tem 3 pessoas. Aí dá pra ver ali um punk ali de cabelo espetado. Aí tá meio escuro, não dá pra ver, só mais a silhueta assim. Aí um outro ali de jaco preto, com o cabelo assim bagunçado. Um outro ali de casaco de listas pretas e brancas na horizontal. Um outro ali de jaco preto e touca. Aí depois tem mais uns outros 3 ali. Acho que eles estão, são 2, acho que eles estão sentados e um outro tá deitado por cima dos 2 assim, né? E aí não dá pra ver muito, tá tudo preto, dá pra ver ali mais ou menos, um de toca, um cabelinho ali mais ou menos curto. E aí depois tem uma outra foto ali, só a silhueta ali de uns punks de cabelo espetados ali, 4 punks de cabelo espetados ali, um de 3 moicano, outro de spike hair, outro de moicano, e o outro ali não dá pra ver o cabelo dele não, mas dá pra ver ali que tem um 4 punks ali, né? Ali. É só a silhueta mesmo, assim, tipo tem uma luz de fundo, né? Como se. Aí ficou tudo preto assim, né? Não dava pra ver. Aí tem um fecheclé ali descendo até o pé da página. Aí no pé da página tem mais um punkzinho ali sentado ali de colete ali, camiseta branca, de moicano. De Deus, eu recebi no ar um dia desse aqui. No mês de dezembro. E no mês de dezembro, você não vai devolver só o de Deus, os 10%. Você vai dar 20% do seu. Portanto, Você vai dizer para Deus: Senhor, 70% de tudo que o Senhor me der nesse mês de dezembro é meu, você vai dizer. E 30% da tua obra, 30% da tua obra, 30% da tua obra. Oh, homens se arrastam procurando o que comer. Por entre becos e ruelas, batem portas e janelas, numa busca desgraçada pra poder sobreviver. E passam dias e mais dias sem nada botar na boca. A boca sufoca, feito fuga, retirando das entranhas o resting de energia e a garganta seca e rouca. Já não consegue implorar uma sobrinha de comida pra sua fome dar. We'll be right back. E aí vamos para a sexta página. A sexta página é só umas imagens ali. Não sei se essas imagens são todas relacionadas, são de gigs ou são de integrantes da banda Dejetos. Aí tá ali, Dejetos, antifascista, anti-oi. Aí tem ali um logo da banda ali, Dejetos, mais outro logo. Tem uns três logos da banda ali, em vários tamanhos diferentes ali. E várias fotos de punks, assim, várias fotos mesmo de punk, escrito punk hardcore, postura canalizadora de ódio, subversão, combate e resistência. Aí tem uma foto ali de quatro punks, cinco punks ali, sentado numa mesa ali, parece ser uma mesa assim de algum lugar, pode ser um bar, né, ou dentro de um gig, né. Tem ali um outro punk cantando ali, tem mais uma outra foto de dois punks ali, um de moicano, um outro de boné, mais outra foto ali de dois punks ali, um de touca e um outro com a camisa do Anabola. Uma outra foto ali de duas pessoas cantando assim, um tocando e o outro cantando assim, junto assim, no mesmo microfone. Mais uma outra ali de uma outra pessoa tocando guitarra. Aí mais uma outra foto ali de quatro punks ali, de cabelos espetados, jacos repitados e tal. Aí uma outra foto ali também dos punks ali sentados em algum lugar ali, de uns três ali de cabelo espetado ali, um outro deitado no colo dos outros. Mais uma outra foto ali de dois punks de jacos rebitados de costa, um tá de chapéu, que é chapéu redondinho, né? E aí tem um outro em pé ali de moicano também, com um jaco rebitado, tá vendo, de corpo inteiro. Mais uns outros três ali, também ali, de cabelos de moicano de spike, né? Ali uns dois ali, encostado na parede, tudo de jaco preto ali. Tem mais um outro ali, uma outra pessoa ali, acho que de saia ali também, com o cabelo também espetado ali, jaco rebitado. E mais uns outros três ali, que acho que é uma foto que já estava lá em cima, que estava na outra página. Dois punks sentados com um outro deitado por cima, assim, no colo deles, assim. Aí em cima está escrito, punk hardcore, postura canalizadora de ódio, subversão, combate e resistência. E aí tem uma foto ali de tem, assim, do lado desses últimos punks, assim, no pé da página, tem um bracelete de spikes ali. E no canto da página também tem vários spikes assim, e numa, tipo uma fotinha, não é um desenho não, tipo uma fotinha de vários spikes assim, pegando o canto da página. E aí a próxima, a sétima página, o existencialismo e o punk, Rafael Basta. E essa página é de fundo branco, tem três fotos ali, essa página, deixa eu ver esse texto aqui, pega só essa página mesmo, que parece, conferir antes dessa vez. Vai indo cada hora de um jeito, a hora que der vontade, do jeito que der. Aí tá bom. Aí tem as fotos ali, tem foto ali do título, até aparece uma das fotos, a pessoa que fez o título, o Rafael, no caso. Aqui nessa primeira foto, são quatro punks ali com guarda-chuva ali na mão ali. Não sei se estava chovendo ou se era só zoação, né? Aí estão os três encostados ali na parede, ali numa porta de ferro, essas portas de loja, né? E aí tem um outro ali de saia ali de costa ali, ou de calça, não, acho que é um. Acho que ele tem um monte de rebite, parece que tem uma saia, mas acho que é um monte de cinto de rebite ali, de costa ali, indo na direção desses três assim que estão ali. E aí mais embaixo tem três pessoas ali, três punks ali também, né? Um com cigarrinho na boca, outro com um copo na mão ali, jacos rebitados, colete, jaco, mais outra foto ali, mais três ali. Também ali, com os copos na mão ali também, um dando língua e tal. E aí vamos ao texto. Existencialismo e o punk, Rafael Bastard. O punk assemelha-se com diversas doutrinas filosóficas e ideários políticos. Mas o que mais se aproxima dele é o existencialismo. O existencialismo difundiu-se com o pensamento mais radical a respeito do ser humano na contemporaneidade, a partir do século XIX, com o pensador dinamarquês Søren Kierkegaard, e teve seu ápice após a Segunda Guerra Mundial nos anos 50 e 60 com outros pensadores, entre eles os mais conhecidos são Heidegger e Jean-Paul Sartre. Para o existencialista, a existência cria e precede a essência das coisas. O ser humano existe como indivíduo e não como teorias gerais acerca dele. O ser existe primeiro, se encontra, surge no mundo e se define depois. O existencialismo é toda a filosofia que parte da existência individual. O ser humano é livre na condição humana. Nada o criou, Nada existe uma finalidade para ele, a não ser existir, o que não difere do punk, já que toda a contracultura punk realiza e sustenta-se a partir de sua existência. Não há regra para se viver, um sentido, não existe qualquer pré-determinação com respeito ao indivíduo, ele é livre e indeterminado, e isso faz com que ele sofra e sinta angústias. Todas as regras existentes, todas as explicações acerca do mundo não passam de fantasias que maquiam a indeterminação humana. O ser é tão insignificante em relação ao universo que ele mesmo cria determinações para a sua existência. Negá-las é ser livre, e ser livre é sofrer, é dar de cara com toda a insignificância humana e descobrir que não pode fugir dessa condição. Portanto, todas as relações, leis, formações, vivências que condicionam o ser humano a viver de tal maneira não passam de criações do próprio ser para negar sua liberdade. Ir contra tudo isso é o que o punk faz, de forma concisa e fundamentada, negar a ordem vigente, ter descrença de si mesmo, não acreditar na teoria criacionista do Gênesis, de onde todas as coisas provêm, ir contra a submissão da humanidade. Isso tudo é aceitar a existência humana na sua verdadeira condição. O punk também é existencialismo. E aí, próxima página, oitava página. Aí, nessa oitava página é um manifesto antifascista, contra skinhead ou nazista. E aí, é um cartazinho, né, que rolava aí nas épocas aí mesmo, por aí. Aí tá, não sei se foi essa galera aí que fez, não sei, que eu já peguei esse cartaz aí fora desse zinho, em outros materiais e tal, né? Aí tem uma escrita em volta assim da folha, né? Escrito careca do ABC, antinazista, anti-integralista, antifascista, anti-oi, anti-skinhead. Tá falando ali, anti-careca do Brasil, anti-careca do ABC, antinazista, anti-integralista, antifascista, anti-oi, anti-skinhead, anti-careca do Brasil, anti-careca do ABC, é isso. Anti-careca, tudo assim em volta, vários anti em volta da folha toda, assim, dando a volta. E aí vamos lá. Com o intuito de informar todas as pessoas que de uma forma ou de outra apoiam a livre expressão, seja ela artística, sexual ou étnica, viemos através desse manifesto alertar sobre o surgimento de indivíduos simpatizantes de ideias fascistas que vêm tentando recrutar pessoas, principalmente jovens, dentro do meio underground ou não desta cidade, Campina Grande. Tais indivíduos valorizam o preconceito e a discriminação, pregando a intolerância contra a diferença. O mesmo assumem ser contra negros, mestiços, homossexuais, punks, hippies, drogados, prostitutas, mendigos, comunistas, anarquistas, imigrantes, judeus. Assim, utilizando-se desses discursos nacionalistas, machistas, homofóbicos, militaristas, racistas, xenófobos, iludem outras pessoas na tentativa de melhorar a sociedade, com princípios eugênicos e neo-darwinistas, defendendo isso de forma violenta e covarde, já que só atacam em bando. A exemplo do metrô em São Paulo, que dois jovens foram atacados, sendo que um foi morto e outro teve um membro mutilado. Essas mesmas pessoas se intitulam skinhead, sharp, hash, white power, integralista, careca do Brasil ou do ABC. Estão se propagando pelo Brasil de forma assustadora. Aqui no Nordeste, principalmente na Paraíba, eles surgem com uma nova roupagem, uma espécie de revisionismo skin, confundindo assim pessoas menos informadas sobre o assunto. Esse manifesto antifascista surge como uma tentativa de união para uma campanha de divulgação do perigo que representam os grupos skinheads e integralistas, além de ser o primeiro passo para uma busca de uma aglomeração entre indivíduos e grupos de esquerda libertária não institucionalizados para uma intensa campanha antifascista na cidade de Campina Grande e na região Nordeste como um todo. Movimentação punk libertária em Campina Grande. Nosso ódio continua. Ah, tá. Esse cartaz aí é bem específico da cena de Campina Grande. É porque tem uma imagem aqui de um carequinho aqui que eu já vi. Eu já vi um cartaz bem parecido com esse. Talvez role em outros lugares, né? Com as diferenciações assim, né, regionais, né? Ou com uma escrita diferente, não sei, mas eu já vi uns cartazes bem parecidos com esse. Aí tem um desenho ali de um careca, né? Na cabeça dele tem uma privada, né? No lugar da testa pra cima, assim, né? Tem uma privada ali, cheia de moscas voando ali com a bandeira. Aí tá com uma bandeira no ombro da suástica lá, e aí tem um símbolo da cruz, aquela cruz cruz de ferro, né? Acho que é cruz de ferro no ombro ali, do braço, de suspensório, assim, camisa ou calça ali, né, de... Uma calça ou um coturno. E ele é bem fortão e magrinho, né? Fininho nas pernas, estilo pirulito. E aí, esse aí foi o cartazinho aí. Aí na próxima página, nona página, é Queer, ensaio Queer, Looks Out. Esse texto é o mesmo que eu já li no programa anterior, do Casa das Mariposas, do Zine de Poesia. Aí aqui tem algumas coisinhas a mais, né? Aí isso aí vamos ler de novo. Aí tem uma fotinho ali do acho que é o Lux ali, Lux Out, né? E uma outra pessoa ali do lado dele ali. Aí ele tá ali, então o Lux tá com um pet ali, mulher liberta, e o outro ali com um pet ali que eu não consigo identificar ali. Então de camisetas pretas, um tá de toquinho, o outro com cabelo assim, lisinho, assim, lambido na cabeça. E aí vamos lá. Tem um de fundo da foto deles, tem uns rebites, assim, ao que parece, né? Uma imagem assim de vários rebites, assim, de fundo. E aí tá escrito assim, queer em tipo curvado, assim, uma letra curvada. Tipo a letra curvada ali, né? Escrevendo queer, assim, curva, assim, né? Tipo, não sei como descrever isso exatamente, mas é isso aí, dá pra entender mais ou menos, tá escrito ali. E aí no final dessa página tem um desenho de uma punk ali deitada ali, de moicano de spike. Ela tem uma calça clara ali, ela só dá pra ver ela do coturno da canela pra cima, você dá pra ver que ela usa um coturno, mas só um pedacinho, dá pra ver o pedacinho. Ela usa uma calça de cor clara, como se fosse uma calça jeans assim, né? E aí com os dois pets ali, tem um fecheclé, uns dois cintos de rebite, uma camiseta preta de telinha, e aí uma pequena spike, ela tá deitada no chão com as duas mãos assim embaixo da cabeça, assim. E tem vários marcolinhos na orelha, assim, né? E ela tá olhando para quem tá lendo. E aí vamos ver o texto. Queer é um termo que provém do inglês, significa atualmente original, excêntrico, singular, raro. Também tem a ver com gays, lésbicas, transgêneros e outras minorias. Muito anterior, o termo gay, queer, pode ser compreendido através da história da criação do termo, inicialmente uma gíria inglesa. Literalmente significa estranho, mas a palavra foi usada em uma superposição de significado, com a palavra queen, rainha. Assim, o significado desta confusa gíria seria usado para fazer alusão a um homossexual masculino bastante afeminado, pois este seria ao mesmo tempo uma rainha e algo muito excêntrico. E mesmo apoiando ou deixando em aberto o indivíduo queer, não se prende à tendência atual da androginia, movimento. Outra derivação pode ser oriunda do inglês antigo, que significaria questionado ou desconhecido. Mas é importante deixar claro que o queer aqui ensaiado não corresponde a seu significado literal e assim a um movimento contracultural. O movimento queer engloba o anseio de superação das limitações do tradicional e controverso ativismo do movimento GLTB. Por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, as associações de direitos civis desse movimento tinham produzido propositadamente uma imagem do gay positivo, que tinha a ver com o gay homem branco profissional de classe média. O queer propôs-se a obliterar este estereótipo sexista, classista e racista das relações ligadas à sexualidade, estando à margem social como uma subcultura não muito popular, mesmo no meio. O queer sustenta uma postura bem análoga ao do anarcofeminismo, principalmente no que diz respeito à luta pela igualdade entre sexos, a não violência e anti-homofobia, obviamente também radicado na integridade anarquista. Por isso, a tendência à aproximação e a constante aglutinação com alguns movimentos contraculturais. É de uma importância deixar claras algumas questões a respeito da sexualidade, identidade e orientação, visto que um dos principais objetivos do queer é subverter a identidade vigente, gênero, e o que define como a pessoa é ao ser considerada como sendo do sexo masculino ou feminino. Sexualidade vai além dos limites do ato sexual, incluindo sentimentos, fantasias, desejos, sensações e interpretações, identidade sexual. Esta está relacionada às diferentes características sexuais de cada pessoa e como essas expressam suas preferências, sentimentos e atitudes em relação ao sexo. Orientação é a atração sexual ou afetiva que o indivíduo sente por outro. Esta varia desde a homossexualidade exclusiva à heterossexualidade exclusiva, passando pelas diversas expressões da bissexualidade. Se vamos escolher demonstrar é opção, porém é impossível fazer da orientação sexual uma simples opção, que possa ser modificada por um ato voluntário, como apertar de um botão. É de intolerável ignorância dizer que optamos nossa orientação sexual. Nesse embate conceitual, o queer vem não como um neologismo, não como desorientado, mas como um propósito pós-identitário, que na tentativa de resumir amplifica a reflexão sobre as relações sociais dependerem fundamentalmente de uma postura sexual, objetivando assim uma transcendência identitária além das políticas vigentes, além do movimento GLTB, que apesar de também estar à margem, busca uma aceitação por um sistema de padrão de normas e morais que não os convém, e certamente não convém ao queer por ser essencialmente anarquista. Buscando ter o indivíduo além da cotidiana alienação machista, sexista, patriarcal, além da falsa necessidade da convenção da identidade imposta ao ser social, buscando considerar o ser como humano, sem primárias considerações de gênero e sexualidade. O queer não pretende ser aceito, entendido, asilar ou ser uma subcultura justificável. Não quer inferiorizar a homossexualidade, heterossexualidade ou bissexualidade. Não quer inferiorizar a homossexualidade, heterossexualidade ou bissexualidade. A proposta queer busca abarcar uma revolução pessoal, não só no âmbito da subversão e desmistificação da moral em vigor, mas principalmente na conscientização da diversidade e singularidade humana. O queer é um movimento contracultural, não só simpatizante de culturas mais conhecidas. É inadmissível considerar o queer como um movimento sexual ou de ditos punks gays, ou de bandos homocore, o que seria já contraditório, pois o que o gay sim é um movimento baseado na identidade sexual. Não devemos usar a palavra homossexualismo. A terminologia ismo conota doença ou ideologia, ou seja, usar tal palavra categoriza sim preconceito. Homofobia sim é um distúrbio patológico. Pós-identitário. O humano não precisa ser pênis ou vagina para ser humano. Anti-homofobia, anti-machismo, anti-sexismo, anti-heterofobia. E aí, vamos para a próxima página. Página 10. Página 10 é um release da banda Aeroveneno. Que deve estar rolando aí por algum momento aí no programa aí. Tem uma fotinho aqui dos três integrantes da banda: Sheila, vocal; Clodô, batera; Breno, guitarra e vocal. Aí a Sheila tá ali com o microfone, cantando ali com uma blusa de manga comprida preta, com uma outra branca por cima, eu creio, ou ela é de duas cores, ou é isso, uma blusa preta por baixo da branca, né? Aí ela tá com uma tarjinha preta ali no olho, um cabelinho espetado, uma sainha preta, um cinto de rebite ali, ou que parece uma meia ali, arrastão, alguma coisa do tipo assim, segurando ali um papel na mão ali, né? Tá de frente pra quem lê. Aí tem ali o baterista, Clodô, batera. E aí tá pra ver, tá de moicano ali, dá pra ver ele meio de cima assim, né? Dá pra ver ele segurando a batera ali, tá de camiseta branca ali, de calça, eu acho, ali tem, dá pra ver um patch ali. E tá meio de cima, vindo de cima. E depois Breno, guitarra e vocal. Aí tá ali um carinha ali de cabelo curto, camiseta branca, tocando guitarra ali. E aí tem uns vários repeats de fundo na página. Depois tem mais uma foto ali escrito com o logo ali da banda, Aero Veneno. E aí tá ali eles tocando ali. Aí dá pra ver ali a Sheila cantando ali, abaixada ali, né? Meio tipo gritando, né? E aí dá pra ver ele também, o baterista tocando e guitarra de fundo. E aí tem mais um outro logo no final da página, escrito Hardcore Aeroveneno, Hardcore Punk. E vários rebites no fundo da página, como eu falei antes. Uma página meio acinzentada, assim, fundo meio acinzentado, com algumas paradas de tecido xadrez também. E vamos lá. A Aeroveneno é uma banda punk formada em novembro de 2004 na cidade de Campina Grande, Paraíba. A banda é composta por três integrantes, Clodô, bateria, Breno, guitarra e Sheila, vocal. As batidas rápidas com constantes intervalos abrem espaço para um breve metal que compõe a agressividade voraz de um thrashcore. O termo Aeroveneno é oriundo do Esperanto, significa ar venenoso. O fato de um nome estar diretamente relacionado a este idioma não é fruto do acaso. O Esperanto é uma língua sem pátria e não imperialista, que carrega consigo simplicidade, universalidade, buscando assim romper fronteiras linguísticas, físicas, políticas e cosmopolitas. As letras abordam temáticas que se referem em parte a uma realidade conturbada de um mundo massificado e marcado pelo vazio ideológico, pela intolerância, preconceito e agonia de um cotidiano onde pouco se percebe limite entre homem e máquina. As letras focam-se ainda em alguns momentos de nossa história, como por exemplo, em uma delas fazemos um apanhado histórico da fabricação e progressão tecnológica das armas químicas e biológicas letais. A razão que já pode ser apontada enquanto o único instrumento de libertação do homem, ao mesmo tempo em que pode proporcionar facilidade e praticidade, igualmente foi capaz de nos proporcionar uma bomba atômica. E como em nenhum outro período registrado em nossa história, o potencial bélico atômico e tantos outros mais possui capacidade suficiente para destruir todo o mundo. Viver no mundo moderno significa viver em uma sociedade do risco. A banda não possui atualmente nenhum material gravado, mas pretendemos agora em 2000 e... Aí tá apagado ali o ano ali que eles pressupunham gravar, né? Pretendemos gravar agora em 2000 e alguma coisa, gravar uma DT intitulada Triste Modernidade, com 9 e 10 sons. De resto, continuamos na resistência, buscando sempre por meio do questionamento constante desenvolver algo novo e construtivo em nossa realidade para não cairmos naquele estado que se repete em tantas outras cenas aqui no Brasil, a estagnação. E aí, né, esse foi o release aí da banda Aeroveneno, né, que lançou o material em 2009, no caso, esse Triste Modernidade aí mesmo, com esse título mesmo, que é muito massa e vai estar rolando aí no programa em algum momento aí. A próxima página, 11ª página. Quem disse que o passado não pode ser modificado? Por Breno Vilela. E aí, de fundo dessa coisa, tem várias imagens de várias coisas assim do cotidiano, bolas, celulares, né, da época, né? Computador, televisão, controle remoto, som, relógio, câmera, teclados, coisas, câmeras fotográficas. E várias outras coisas ali, de alguns logos de algumas marquinhas famosas também, né? Ali de fundo, tudo ali de fundo ali do texto ali. E aí, vamos ao texto. Temos a ideia de que fatos passados não podem ser modificados. E isto chega a parecer óbvio se de forma simplória considerarmos linearmente passado enquanto algo que já ocorreu. Presente como o que está acontecendo e futuro o que está por vir. Estou certo? Melhor do que construir certezas é transitar livremente por meio das possibilidades que nos permite o pensamento. Assim, de modo sucinto, tentarei evidenciar tal como através da história do passado pode e vem sendo modificado e ajustado de acordo com as conveniências de uma dada situação. Pode parecer simples, mas é através do discurso que podemos modificar tudo que se passou e aconteceu anteriormente. Para que isso se torne possível, é preciso que se ocupe uma posição dominante em um determinado campo social. Por exemplo, o Estado exerce forte influência sobre a vida de todos nós, o que nos permite afirmar que o mesmo ocupa uma posição dominante em tal campo e exerce dominação. George Orwell, no livro 1984, enuncia o seguinte: quem controla o presente, controla o passado. Quem controla o passado, controla o futuro. Se o Estado é predominante em seu exercício de dominação, se torna óbvio afirmar que este mesmo Estado exerce controle sobre o presente de nossas vidas, podendo este controle ser entendido para além do presente, modificando o passado e assegurando o futuro. Se a partir de hoje, em todas as escolas do Brasil, se ensinasse que o nazismo tivesse sido um fenômeno saudável 20 ou 30 anos à frente, talvez mais, talvez menos, teríamos toda uma geração crente nessa aberração, sendo então o passado modificado e reproduzido por meio do discurso. São vários os exemplos que podemos encontrar dentro de nossa história neste momento em especial. Não posso me dar o trabalho de pesquisá-los precisamente, mas sei que não é preciso ir tão longe. Basta lembrar que Tiradentes, em sua época, fora considerado um traidor e foi morto por isso. Alguns historiadores, de maneira depreciativa, afirmam que ele não passava de um bêbado. No entanto, não é essa a imagem que temos dele ou o que diz a nossa história oficial. De traidor e bêbado, Tiradentes passou a herói nacional, sendo até reservado em nosso calendário um feriado em sua homenagem. E Jesus Cristo fora crucificado, pena destinada aos ladrões, assassinos e similares, hoje é rei. Os índios apareceram nos anais de nossa história de maneira distinta em três momentos. O primeiro refere-se a eles enquanto selvagens, no segundo são tratados como crianças inocentes que precisavam ser catequizados. Em um terceiro momento, ao tratar-se de uma etnia brasileira, as coisas mudam. O que iríamos dizer? Nosso povo é marcado por uma miscigenação de negros, europeus e crianças selvagens, e convenientemente os índios são transformados em figuras heróicas, corajosas e etc. No entanto, é preciso ir além. Se passarmos a nos questionar acerca dos conteúdos selecionados nos livros com o objetivo de nos ser transmitido, tornarem-se os oficiais. Porque se evidenciam alguns conteúdos e outros não. Uns são mais importantes que outros? São mais importantes para quem? Para mim? Para você? Para quem controla o presente? Ver Everaldo Rocha em O que é etnocentrismo. Isso aí é só uma referência, né, que ele colocou ali da parte que está falando ali dos indígenas. Aí agora, próxima página. Aí acabou esse texto aí, né? Vai para a próxima página. A existência. É um release da banda Cuspe. Aí tem ali o logo da banda Cuspe ali. Tem a foto ali do... Tem três fotos ali, mas acho que duas fotos são do mesmo integrante, que é o Rogério, guitarra e vocal. Aí tá ali tocando guitarra ali, tá em duas fotos diferentes ali, não dá pra ver, tá bem escuro assim, dá pra ver que ele tem óculos, cabelo grande ali, né, uma camisa com alguma coisa escrito ali, e o baterista ali também de camiseta branca ali, tocando ali, Tony bateria. Aí tem uns anabolinha ali, umas suásticas cortadas, um cifrão cortado, uma caveirinha com ossos cruzados, aí um autogestão, uma pessoa ali, um bonequinho, aqueles bonequinhos, né, que o pessoal bota jogando suástica na lixeira, e vários outros símbolos ali, cruz, acho que só suástica e cruzes. Aí tem mais umas outras fotos ali, do vocalista ali também, tocando ali, cantando ali, com uma na bola de fundo, assim, nem pato nem patrão. Aí uma outra foto ali também, de uma pessoa rindo ali, com a mão ali na cabeça ali. E aí mais umas outras fotos embaixo ali, de três pessoas ali, escrito Radicore, não dá pra ver muitos detalhes, escrito Cuspe. Aí tem ali Cuspe, o tio Sam ali com um Cuspe escrito em dois tamanhos diferentes, aí o tio Sam na frente, eu acho que deve ser alguma imagem de algum material deles, parece. Não sei, nunca prestei muita atenção nas capinhas da Cuspe, não. Eu acho o som massa, né? Mas é uma banda que eu nunca dei muita atenção, na verdade, né? Mas eu acho o som bem massa. Tenho vários materiais deles aqui. Mas vai estar rolando aí alguns sons aí também, provável aí. E aí é o tio Sam ali segurando ali tem uma bomba nuclear ali. Tipo umas capas de disco, né? Que ele tá segurando, acho que é isso. E aí tem uma ali com uma suástica ali e tal, com alguma coisa assim, aí vários símbolos ali em volta de McDonald's, cruz, alguma coisa assim. E aí Vamos ao escrito, né? A Cuspe surgiu em meados de 88 com Maurício, bateria, Derek, vocal, Edivânia, guitarra e André, baixo. Com essa formação que durou um ano, fizemos um show no Céu, atual Cuca, junto com bandas de metal de Campina Grande. Edivânia e André saíram e formaram as bandas de metal Edivânia Mortífera e André Abaddon. A Cuspe prosseguiu e entrou Júnior Torto no baixo, que ficou até o início dos anos 91. Durante esse período gravamos a demo Nossa Luta e uma demo com sem nome em Recife, que participaria de uma coletânea com Desunidos, Carne Crua, Descarga Violenta, Delinquentes e outros. Depois disso passamos um tempo parado com a saída de Derek e voltamos com o brother vocal Júnior Torto, guitarra Maelson, baixo Maurício, batera. Não, vamos lá, brother vocal Júnior Torto, guitarra Maelson, baixo e Maurício, batera. Continua o hardcore como sonoridade. As letras tratam de questões relacionadas a uma recusa dos valores sociais estabelecidos e uma aproximação com a proposta anarquista para a sociabilidade humana. Simultaneamente, a banda integra o MAP, Movimento Anarcopunk, no Nordeste. Neste movimento, a banda participa e organiza encontros, manifestações públicas, gigs em algumas das cidades próximas, como também na própria cidade de Campina Grande. Entre 1992 e 1994, a banda fica de molho. Em 1994, a nova formação e reinício nos ensaios. Maurício permanece e entra Rogério, guitarra e vocal, e o Austin, baixo. Neste momento, discutimos e mudamos o sentido da sigla Cuspe. Entendemos que condenados unicamente a serem pobres e enjeitados era muito sorumbático, muito pessimista e, mais que isto, derrotista. Aproveitando a força da sigla, ela passou a poder ser uma composição diversa. Com união somos potência extrema, ou compas unidos são potência extrema, ou ainda alguma variação desta ordem. Até o ano de 1996, esta era a formação. Washington se afastou da banda por estes tempos, Maurício se mudou de Campina Grande para estudar em outra cidade e de lá já se encaminhou para outro estado. Isso impossibilitou a permanência desta formação. Em 1999, Tony ficou na bateria. Esta é a formação atual, dezembro de 2006. Rogério e Tony. Isso não significa um engessamento. A banda, como está registrado no último CD, é um bando. E, neste sentido, procuramos incorporar uma postura mais processual, relacional, movediça, instável, fluxo. Em termos de gravações, 1989, DT, Nossa Luta, com 17 faixas em torno de 45 minutos. 1996, DT, Autogestão, com 16 faixas em torno de 46 minutos. 2002, CD Terrorismo de Estado, com 14 faixas em torno de 46 minutos. A banda tem participação em diversas coletâneas beneficentes. 1998, LP em ajuda a Múmia Abu Jamal, jornalista negro estadunidense condenado à morte, e a um militante anarquista de São Paulo, Ivan, enredado nas malhas judiciais por conta dos processos judiciais contestáveis. 1999, CD Solidariedade, Não Deixe Essa Chama Se Apagar, em auxílio de quatro organizações anarquistas no Brasil. 2002, cassete em prol da Cruz Negra Anarquista de São Paulo. 13ª página. Encavernados em seus cubículos, ou educar para escravizar. Aí esse é o título do texto. E aí tem várias fotos de fundo, assim, de alguns rostos e orelhas e olhos de fundo. Aí vamos ao texto. A escola, instituição que é responsável pela passagem do conhecimento, método conhecido como goela abaixo, apresenta-se como uma instituição acarretada de formar mão de obra mental, formar pessoas que prostituirão seus cérebros em troca de migalhas, títulos que não passarão de pedaços de papel ou medalhas de latão. Enquanto seus patrões ficam com os bolsos recheados de vil metal e com o chicote na mão, talvez este invisível, mas que aparece assim que se entra na empresa, assim que se sobe de forma tão custosa aqueles degraus, chicote que se mostra no sorriso falso da piada sem graça do seu patrão, ao se perceber o contra-cheque ao olhar todo dia nos olhos do seu chefe e ver que você não passa de um escravo, de um ré desempregado que só está ali por pura vontade do seu patrão e saber que ele sabe disso. Desde cedo, adolescentes estão ficando cada vez mais alienados com os estudos. Crianças de 12 anos se encavernaram em seus quartos estudando longas horas do dia para servir de mão de obra à astuta aristocracia. Cobranças como vestibular, obter um bom emprego, uma qualidade de vida tida como digna, acabam infâncias e empobrecem mentes logo cedo. Na sala de aula, professores geram mais professores que geram mais professores, juízes que os colocarão na cadeia devido a uma greve ilegal, médicos que cobrarão uma fortuna para uma mísera operação, advogados que o atacarão devido a algum problema com um aluno mimado e filho de um grande empresário. As pessoas mantêm o sistema ao qual servem e são escravos. Se apegam tanto a ele, às suas correntes, que acabam gerando novos escravos. Mais mãos de obra para a senzala dos senhores. Elas mantêm um modo de vida estúpido e robotizado. Neste, a mente é endeusada e a busca pela perfeição dela é terrivelmente almejada. Hoje vemos que escravos geram mais escravos. Professores, pais, em suma, trabalhadores incentivam outras pessoas a terem um modo de vida semelhante ao seu, ao invés de se rebelar com esse modo de vida tão ridículo e patético. A robotização se tornou algo tão banal que a vida das pessoas se tornou algo terrivelmente previsível. Estudar, perdendo horas de sono, arrumar um emprego medíocre, servir a um patrão e a um sistema estúpido, se aposentar e morrer logo após. Este tipo de paranoia não ajudará a tornar a sociedade mais justa, mais humana, mas sim cada vez mais escravos submissos ao trabalho, aos patrões, aos compromissos, aos horários e cada vez menos ao viver. O que se tinha que fazer era acabar com tudo isso, que o conhecimento fosse trocado ou até mesmo passado, mas não de forma autoritária, e que cada pessoa buscasse aprender aquilo que gostasse, aquilo que quisesse, mas não aquilo que querem que ela aprenda. Hoje, discute-se muito sobre a importância da educação e do nosso sistema educacional na nossa sociedade. Para muitos, estas são as soluções para todos os problemas do Brasil ou do mundo, mas uma análise mais aprofundada vê-se que as coisas não são bom dessa forma. Vá lá que estes podem trazer benefícios ao ser, mas a forma como se encontram, como se constituem suas raízes despóticas e autoritárias é que quero discutir. Temos uma crescente robotização das pessoas mais ligadas a esses. Nosso sistema educacional acaba por gerar, não de forma acidental, parasitas, pessoas que cada vez mais cedo estão ficando alienadas com o estudo. Pois, mas não somente as exigências para se obter uma vaga na universidade, ou que se chama de um bom emprego, ou que não significa uma boa qualidade de vida, estão cada vez maiores. O modo como a educação é colocada em prática hoje, ou seja, como o nosso sistema educacional se encontra atualmente, deforma mentes, empobrecendo estas com assuntos que estas mesmo não se preocupariam em aprender, a não ser que fosse para fazer avaliações, não significando necessariamente que essas irão medir a sua capacidade mental. Para se passar tranquilamente de ano, por exemplo, é necessário que se estude, se decore um monte de informações, muitas vezes monótono e desinteressante. Em suma, um monte de lixo. Mais informações para abarrotar a mente, informações que no final das contas não servirão para nada, a não ser para fazer surgir alguns cabelos brancos para cansar cada vez mais a mente e o corpo. Está claro que viver debruçado sobre livros, vivendo em função deles, envelhece mais cedo. Estamos cada vez mais ficando velhos precocemente. Não vivemos, mas sim nos vendemos. Nos desgastamos em um mísero cubículo e quando olhamos para trás já é tarde demais. O fluxo de constantes informações acaba por tornar as pessoas bancos de dados humanos. Professores cada vez mais e mais estão passando sua vida diante de livros e de papéis, dentro de uma sala de aula. Chama-se isso de vida? Para sobreviver, trabalhadores cada vez mais estão vivendo em prol de um emprego e por causa do nosso extremamente concorrido mercado de trabalho, a cada dia mais e mais conhecimento é exigido, fazendo com que uma perfeição mental seja cada vez mais almejada. Isso resumiu a subvida de inúmeros seres humanos. Thank you. 14ª página. 14ª página e 15ª página é poesias. Aí nessa 14ª página começa com um desenho ali, dois punks ali. Aí um dos punks, aí tá tipo assim, um punk como se fosse vomitando ali, com a mão no peito ali, com a mão encostada na parede. Ele tá todo de preto ali. E aí um coturno, cinto rebitado, calça preta, jaco preto, moicano ali, espetado, com um cabelo assim um pouco grande na lateral, um patch ali nas costas ali, com alguma coisa ali que parece um anabola ali. E aí ele tá tipo vomitando, mas o vômito dele tá sendo escrito poesias. E aí vindo na direção dele tem vindo uma punk assim, com uma garrafa na mão, tipo pra oferecer pra ele. Ela tá mó sorrisão assim na cara assim. Aí tá o cabelo dela todo espetado assim, e aí tá tampando os olhos dela assim. Ela usa uma camiseta e um cachecol, uma camiseta de manga comprida. Uma camisa de manga comprida assim, com as listas tipo preto e branca na horizontal, da manga até o corpo todo assim, né? E um cachecol preto ali enrolado no pescoço, uma calça preta, uns cintos de rebite ali e uma botinha. E aí vamos às poesias. Ah, tem mais umas fotos ali. Tem uma foto ali de um punk ali de jaco, de colete rebitado ali, com uma caveirinha de ossos cruzados. Ele tá de costas. E tem uma foto ali de uma orelha ali com umas argolas ali. E aí a poesia, uma primeira poesia. Em um lugar distante, com pessoas que se antissocializam de formas imagináveis, aqui estou eu, marginal, bêbado e vomitando por onde passo. Deixo o rastro de um possível jantar ou almoço, que importa. Sorrindo, cantando, e as pessoas que não estão nas ruas, que não estão em casa. Então, onde estão? Aquela música não sai da minha cabeça. Como é mesmo? Ha, ha, ha. Agora chegou mais um companheiro, mais um amigo, que espalhará comigo vômitos pela cidade. Sheila C. Ingovernado. Sim, eu sou um sem princípios e sem qualquer vínculo com padrões e estéticas. Vivo dos meios que traz prazer em qualquer indivíduo como eu. Sou de mim mesmo e a mim mesmo sei que não sou. Não exploro o explorado e não ignoro o explorador de mim. Jamais e nunca sairá uma palavra não torpe ao ponto de ludibriar, deixar sem nexo qualquer um desgraçado que coma e vomite das minhas entranhas. Só sei que de tudo não posso prometer absolutamente nada. Sheila C. E aí vamos para a próxima. Essa próxima poesia tem uma colagem de tipo de alguma outra coisa escrita por baixo assim, né? Um recorte de alguma de uma folha de um, sei lá, de um livro, um jornal, alguma coisa assim, né? Aí fica a colagem por cima assim, né? E aí por tudo ou por nada. Chega o momento que penso que posso, ao passo que digo que penso que dada. Dessa agonia de vir, existir, um dia eu descanso, por tudo ou por nada. Verás sentimentos, saídas veladas, fingir que acredito, medidas aladas, vazio comprimido, exéquias logradas, procuro me preencher com o vazio das palavras. Aos curtos caminhos que pouco trilhei, dos cortes, recortes que a vida me fez, a tudo que peço que um dia sonhei, não diga, nem fale, eu acreditei, as cinzas que caem e a fumaça que some, as amarras que soltam, adágio inelutável, um dia eu descanso por tudo ou por nada, sorriso sem graça, a vida é amarga. Breno Vilela. A próxima é uma a poesia toda colada por cima de um fundo preto, e escrito ali escrito no fundo branco com letras pretas. Insônia da insânia, inocência. Ela não se importou com a inoperância do ser, quis ser real, percebeu-se quebrando barreiras da consciência coletiva. Quem poderia imaginar que teria que pagar tão caro numa condição de mente humana, coitada, profana. Em algumas visões com a loucura, não quer dizer nada, só quis sentir, tanto que terminou por findar-se. Quem seria capaz defender a diferença de tal razão? ela talvez tenha tentado tentar a sanidade, um resultado em alterações biológicas do que pode ter sido, imposições dessa realidade social sufocante e alienante. Não adianta tentar gritar, não mais, não mais. Não tem ninguém para abraçar, somente grades frias, somente paredes acolchoadas. Televisão apenas uma vez por dia, cigarro só se for traficado em lábios leporinos. Se a demência improvisa da razão a culpabilidade do viver, ela custa crer que há uma fé a se acreditar. Quem dera fosse tudo que dera a alguém que tanto desejou. E acabou assim, sem planos do que aconteceria no porvir. Sem consciência para constatar a conscientização, consciência? Quem pode levar isso em consideração? Num plano de realidade que queima como ácido. Tudo que foi sua inocência um dia. Lux out. E aí na próxima página, na 15ª, tem umas fotos, várias fotos e os escritos colados por cima. Tem uma foto aí de um punk ali, de um jaco de que é de um lado ele é preto, do outro lado é tipo listrado. Aí depois ali tem umas uma outra foto de um punk ali com um chapéuzinho que é redondo, aquele chapéuzinho redondo assim, é tipo, eu não sei como é o nome desse chapéu, né? É um chapéu redondo, né? E aí depois tem uma foto ali de dois punks se beijando, mais outra foto de dois punks se beijando ali, tá meio obscuro ali, os primeiros dois punks se beijando, eles estão com as camisas parecidas com a mesma cor, mas estão de cabelo espetado. Os outros dois ali depois ali, um tá de cabelo espetado, um tá de camiseta branca, outro tá de camiseta listrada de listas preta e branca. Aí depois tem mais outra foto de dois punks se beijando mais embaixo também. Aí só dá pra ver os moicanos deles, dá pra ver só de cima da cabeça deles assim, dá pra ver os moicanos. Aí tá escrito ali, aí tem mais um, só tem uns nomes escritos ali, né, que eu acho que pode ser do título, o nome de quem escreveu as poesias, né. Aí tem mais outra foto de dois punks beijando ali, dá pra ver só uma barbichinha de um ali, uma coleira de spikes. E aí depois tem mais uma outra foto ali de fundo ali de um punk encostado na parede ali, todo de preto, já convidado, calça com pets. Aí tem um outro punk ali de moicano ali, sentado ali, com um moicano assim, penteado pra trás, né? E aí tá de camiseta branca, parece com uma mochila nas costas. E aí com a camiseta do The Private, um pet ali, ou estampado direto, não sei. E aí tem mais outra foto dos punks se beijando ali mais embaixo, de moicano, um tá de jaco de cor clara e outro de jaco preto. E aí tem uma outra foto ali, tem mais outra foto dos punks beijando, essa bem escura mesmo, quase não deu pra ver. Aí também ali um de camiseta branca, outro de camiseta preta. E aí mais uma foto ali, tem mais umas fotos aí bem obscuras ali, não dá pra ver muito bem não. Aí vamos lá, o primeiro lá, insônia da insânia insatisfação. Quem queria não pode buscar a compaixão, queria ambicionar até que a aurora boreal pudesse existir no sertão tão quente. Ele viu em pleno dia tudo se decompor num mar de nada, teve sua mente enclausurada na liberdade das ideias enganar. Ele sempre imaginou que imaginar poderia levá-lo a algum lugar, ou a utopia que poderia ser a consciência da própria merda. Quis ter outra mente e lhe comboiar. Mesmo assim, terminava por alimentar-se de cérebros ocos. Sem pensar, mascarou o próprio ego achando que era mesmo egoísta. Tão simples. Ele deu demais da mentalidade para quem não aspirava. E termina sempre fazendo o mesmo, sendo-se em outrem. Não queria, mas deixou gostarem da sua asfixiante amoral. Não desejou, mas deixou que desejassem o seu sentimento. O que ele nunca planejou germinar. Não adiantou dizer não. Acharam que ele estava interessado. Como negar a evidência da insatisfação com o prazer? Ele criou fabulosos caminhos para poder piscar, olhar ao contrário, acordou-se em estados insólitos do que seria sua sombra. Nem mesmo pode ter a visão do reflexo boreal que almejara. Trancou em seu íntimo mais uma vez o orgasmo que masturbara. Do seu corpo nada mais pôde esperar, está esgotado, sóbrio, como não fantasiaria se não tivesse percebido a embriaguez, parco, frugal de expectativa de experiência vital do trivial. E está sendo consumido a cada mísero instante que instintiva, e instantaneamente teima em passar sem perguntar. Se ele teve algum momento de satisfação nessa porra de vida, não, ele nunca se encontrou satisfeito por conviver entre a humanidade. Morram todos os dias com suas egocêntricas atitudes, fúteis, cadáveres manipulados, seus falsos. Morram todos os dias com suas egocêntricas atitudes fúteis, cadáveres manipulados. Seus falsos discursos não servem nem para alimentar sua crença hipócrita. Deleitem-se nos braços de quem ri e zomba de tudo que vocês significam. Baixem suas cabeças em troca de uns poucos trocados e calem-se para que sua sustentabilidade não chegue ao fim. E não me olhem com os mesmos olhos, pois os meus já não te enxergam mais. Sheila. E vivo num subúrbio sujo e violento, onde caminho pela madrugada bêbado e sonolento. E aqui, onde tento sobreviver atento às armadilhas, para o sistema não me corromper. Sentindo o fedor do esgoto, aroma humano que vem de dentro, e ouvindo ecos de tiros. Verk. E aí, 16ª página. Ensaio ao sexismo. Lucas Nergal Altamar. Aí tem umas oncinhas ali de fundo, né, na página. Um azinho na bola ali com símbolo feminino e masculino, né? Uma setinha pra cima e a cruzinha pra baixo. Dois punks ali se pegando ali, né? O da direita tá abraçando o da esquerda. Aí o da esquerda tá com a língua passando no rosto do da direita. Aí o da esquerda, esse daqui tá com a língua passando ali, tem um cabelo espetado, já preto, com vários spikes nas costas. Ele tá de lado, meio de lado, pra quem lê assim. Tem um patch ali escrito hip no jaco, assim, perto da cintura. Aí ele tá usando uma bermudinha bem apertadinha, não, uma calça, é aquela calça de cor clara. Aí vai até a canela ali, bem, bem embaixo na canela, assim. Ele usa um tênisinho ali, tipo um tênisinho preto com as partes claras. A calça dele tá rasgada na canela, tem uns patches na coxa ali, escrito mala alguma coisa, um fast class, um cinto de rebite com argolinha e uns spikes também. E o da direita, o da esquerda tá pegando na genitália do da direita, ali com a mão esquerda ali, e a mão direita tá por trás do da direita, assim. Aí o da direita tá abraçando, tá com a mão por cima, assim, no ombro, assim, e outra mão na cintura. E aí ele tá com uma faixinha ali, um cabelinho espetadinho. Ele tá com os olhinhos fechados, um sorrisinho assim, ele usa uma camisa de manga comprida com listras preta e branca, um cinto de rebite ali na cintura, uma calça preta com um patch ali preto, não sei se é um fecho, Claire, ou é um tipo um patch com um coturno branco em volta, e um patch do caos embaixo, a calça toda preta, e aí usa um coturninho ali com uns rebites ali, uns coturnos ali, e aí tá com a perna. Perna direita cruzando pela frente da perna esquerda, assim. E aí tem mais um escrito ali, punk, uns bonequinhos ali de palitinho ali, fazendo várias cambalhotas, agachamento, vários movimentos ali. E aí bem no final da página tem duas pessoas se abraçando ali, tipo como se fosse se beijar. Aí o da esquerda tá segurando assim na cabeça do da direita, e aí tá abrindo a cabeça do da direita, assim, tá vazia, né? E aí tá olhando ali pra dentro ali, tipo, do cérebro, assim, como se fosse vazio ou tivesse merda ali dentro, sei lá, porque ele tá olhando com uma expressão meio... tá entendendo nada. E o outro, o da direita, que tá com o cérebro aberto, tá indo pra beijar ele com os olhos fechados, assim, enquanto o outro tá olhando pra dentro do cérebro dele ali, da cabeça dele ali. E os dois estão nu. E aí vamos lá ao texto. após longas discussões, constatamos um raso nexo para um profundo tema, qual ainda hoje é questionado por tantas pessoas e respondido por quase nenhuma. Isto que segue escrito está longe de ser a verdadeira resposta para o que é sexismo, mas é uma resposta proposta, e que pode se identificar além do nosso como o pensamento de mais alguém. Sem hipocrisia, sexo é bom, isso é quase unânime. Somos humanos, portanto seres sexuais. Reconhecendo isso, vejamos alguns pontos a considerar sexismo. Em vários textos libertários sobre sexismo, designam sexo como um ato de amor, isto é, simplista e incorreto. Convenhamos, quantas pessoas você já amou na vida? Quantas você disse que amava? Quantas já te disseram em meio a carícias e beijos isso, para simplesmente ter sexo? Esses seriam atos sexistas, pois, em maioria dos casos, depois do ato, mal se consegue olhar para o parceiro. Frases e piadas de supervalorização do sexo e de degradação alheia. Obliteração do sentimento e vontade do outro, visando somente o próprio prazer. Exploração da imagem do homem e da mulher, e convenhamos, exploração feita a quem não está se auto-explorando. Pois como estaríamos nos fazendo isso se é espontâneo o ato de alguns indivíduos venderem seus corpos e imagens? Neste caso, podemos contribuir contra apenas não consumindo, pois é lógico que a indústria do sexo é sexista. Atos e palavras podem ser sexistas? Questionamos. Até pensamentos podem ser? Admitimos o nosso pode e o seu? Porém, também podemos ser assassinos, terroristas, fadas, duendes, anjos e demônios, posto que isso não passe da barreira das ideias, como em fantasias de masturbação. Você não pediu permissão para possuir tal ser onírico, né? Se você acha falso não expressar tudo o que pensa, cremos que seja um tanto difícil o teu conviver em sociedade, já que podes realizar tudo o que te vem à mente. Sexismo é algo que devemos lutar contra, claro, mas principalmente nos auto-questionando até onde vai o nosso prazer e o prazer e o de nossos parceiros. Isso quer dizer respeitar o próximo, não ser mais um humano moldado à massificação, não ser mais um animal faminto pelo desejo sociocultural de ser reprodutivo. Não ser sexista é perceber que os humanos têm algo mais que suas bocas, ânus, pênis e vaginas. Ser anti-sexismo não é ser contra o ato pelo simples prazer, desde que este seja a vontade de ambas as partes. Assim é fazer sexo com alguém e não em alguém, pós-identitário. Próxima página, 17. Essa é umas colagens ali, né? Reviews. Aqui é sobre alguns, né, materiais, né? Algumas produções literárias e eventos organizados por nós nos últimos anos. Então vai ser nas próximas páginas. Então aqui na 17ª página tem esse escrito aí, reviews. Algumas próximas produções literárias e eventos organizados por nós nos últimos anos, em fundo branco. E aí tem ali umas coisas de fundo ali que eu não sei o que é não. Umas bolas ali, se são olhos, são... que é isso não? Tem vários ali. Eu tenho um punk ali no lado esquerdo ali, de cabelo espetado. Aí ele tá ali com os dois braços rente ao corpo ali, já preto, pets ali. Calça preta, assim, febite, coturno, cada um de uma cor, um claro e um escuro. E aí ele tem uma barbichinha ali, um brinquinho na orelha, algumas argolas ali no cinto, no jaco, tem um patch ali de um punk ali no jaco, no lado esquerdo, um patch do Christ, mas um outro patch ali que não dá pra identificar. E aí de trás dele tá saindo três braços assim, tipo um braço ali com a manga comprida ali, né, tipo, e aí um bracelete assim, com um, tipo uma vela ou um isqueiro, parece as duas coisas. Aí um outro braço mais embaixo, é um braço com a manga, só assim de camisa até o detalhe do braço, assim, né? E aí tem um bracelete também ali, aí tá segurando uma garrafinha ali, e com dois dedos ali, tipo naquele símbolo que os metal faz, né? De heavy metal, né? Algo assim, né? E segurando uma garrafinha. E aí o terceiro braço mais embaixo, assim, quase chegando assim, perto da cintura dele, é tipo um braço com... não sei se é uma camisa, uma manga de camisa social ou uma manga de jaco ali, Tipo, parece que ela é meio xadrez, meio rebitada, alguma coisa assim, é toda quadriculadinha. E aí tem uma golinha ali naquela, um punhozinho no final da manga, ali perto da mão. E aí essa mão tá segurando ali um cartazinho com A na bola e um símbolo, né? As setinhas ali do masculino e feminino ali nesse A na bola. E aí mais embaixo tá escrito Tácito Poesia e Punk. É um logo ali, né? De, né? Aí tem a Cidade Cheia, que é antes da Cheia, né? Ali, aí tem mais um outro logo ali, do lado direito também, próximo desse. Tácito também. Aí deve ser uma dos logos do Zine, ou a capa de mais de um, né? Poesia e Punk. Aí tem um desenho ali de uma punk ali, de cabeça baixa assim, segurando uma garrafa, um cigarro numa mão e na outra mão segurando um cigarro. Na mão direita está segurando só um cigarro e na mão esquerda está segurando uma garrafa e um cigarro. Tô de cabeça baixa, um cabelo espetadão, mas você só vê, tu vê a cabeça no topo assim, ó, ela tá com a cabeça baixa. E aí você vê, aí tá usando um jaco ali de duas cores, o lado direito é de uma cor clara e no lado esquerdo é mais escuro. Assim, no lado direito tem um patch ali símbolo square, aquele M, né? Com aquela setinha para cima. E no lado esquerdo tem um patch punk. E aí tá usando uma bermuda até o joelho xadrez, quadriculado, né? Toda quadriculadinha, preto e branco assim. Tem um coturninho ali, né? E tal, aí tá escrito esgotado, todo começo. Vai ser a capa do Zine, isso aí, né? E aí tem uma foto ali logo embaixo, escrito punk, e aí vários punks ali. Uma pessoa ali que possivelmente seja ela, Sheila, né? Bebendo ali numa garrafa ali, tipo de cabelo espetado, e aí com uma garrafa ali na boca ali levantada, né? Aí tem mais do lado uma pessoa ali de cabelo espetado. Aí tipo o pessoal tá sentado ali, vários pontos sentados aí, tipo, vendo coisas. Todo mundo, cada um tá olhando pra alguma coisa assim, né? Vocês podem estar lendo zines, vendo capas de disco, qualquer coisa assim, né? Sentado ali num lugar assim, né? E aí tá, ela tá logo assim, a primeira, assim, né? Vai indo, são cinco punks até o. Não, quatro punks, cinco punks até o fundo, assim. E aí vai pra próxima página. Pra passar pra página, a página é 18, tem as capas dos zines, né? Deve ser das galera aí do coletivo do Zine, né? As capas dos zines, né? De que cada um indivíduo devia fazer e tal, alguns faziam mais de um, né? Aí tem ali Penumbra, Poesinha, Poema, Zine, Insânia. Aí tem um escrito assim, tem uma capa, aí tem uma pessoa pendurada de cabeça para baixo ali, toda enrolada numa coisa, é uma roupa, parece meio ninja assim, tá de cabeça para baixo. Nunca vi esse Zine não. Assim, de nome eu já tinha visto, mas eu nunca peguei nenhum não. Aí tem o Graforré, o Zine do LuxOut, né? Do Lucas Altamar, que eu também nunca peguei nenhum, mas parece que tem vários, eu acho, né? E eu acho que ele também tinha um blog desse Zine aí, alguma coisa assim. Nunca, não cheguei a pegar não. Aí tem ali um outro ali, aí nesse Graforré tem uma pessoa ali sentada ali um monte de letras inscritas em volta assim. E escrito ali Lucas Altamar, Graforré, essa pessoa tá tipo se abraçando ali, alguma coisa assim, ou tá abraçando alguma coisa ali, mas as capas dos zines são pequenas, assim, né? O pessoal fazia muito isso no zine, né? Pra divulgar os zines, botar os contatos do pessoal, né? Botava umas miniaturazinhas das capas dos zines ali, né? Então não dá pra detalhar muito. Aí tem um próximo, é o Incógnito, Zine Incógnito. Aí tem ali três pessoas ali, né, sem rostos ali, com símbolos nos rostos ali, se abraçando, saindo de dentro de uma flor, assim. E elas estão com o corpo tatuado. Do meio são duas atrás e uma no meio, assim. As duas estão de trás, estão abraçando a que está no meio, a que está no meio está se abraçando. A do meio toda tatuada, o corpo assim, o rosto, o corpo todo. E as duas de trás, tem um símbolo do masculino no rosto e outro tem um símbolo feminino. E aí, no próximo, ele é o Caso das Mariposas, que foi o zine que eu li aí no programa anterior. Esse aqui é o Delzinho mesmo. E aí tem ali o endereço ali, Lucas Nergal Tamar, o contato, né? provavelmente esses quartozinhos eram dele, né? Aí temos ali o endereço dele embaixo, né? Ou talvez mais, tem mais outros aqui, tem mais uns outros aqui, tem um outro aqui que eu não consigo ler o nome, que é um cara agachado assim no chão, com uma camisetinha branca ali, parecendo um cofrinho, e tá de bermudinha preta, tênis preto ali, agachado, de costa para quem lê, mas com o rosto olhando para quem lê. E tem uma borboleta ali, uma mariposa ali voando perto dele, uns escritos ali, Lucas Altamar, aí uns cogumelos ali no chão, aí depois vem um outro ali, é Dementes, e aí tem duas pessoas ali também, é, de frente uma para outra, assim, meio bem coladinha uma na outra, assim, com os cabelos espetados e o corpo cheio de tatuagens e símbolos, símbolo da igualdade ali, algumas coisas assim, uns riscos ali. E aí, esses são só alguns dos muitos títulos produzidos por Lucas Altamar, um viciado pela arte da escrita. São contos, ensaios, manifestos, poesias, etc. Interessado, só entrar em contato. Ah, então, todos esses livros que foi falado antes é do Lucas. Aí, no lado direito ali, tem uma foto, é, acho que é dele, né? Ali, tá bem escuro ali, dá pra ver que ele tá na camisa, ele tá com uma aquele símbolo, é um símbolo, não sei se esse símbolo não é da radiação, não, é algum bagulho, um símbolo de radioatividade, alguma coisa assim ali, é um bagulho com três pirâmides, como se fosse uma pirâmide, assim, um círculo no meio, parece uma flor, assim, aí são três branco e três preto, assim, aí faz um círculo assim, né, fecha um círculo, lembra um disco de vinil também, né, rodando assim, né. Mas, e aí tem uma foto bem escura, assim, não dá pra ver muita coisa não. Dá pra ver que, acho que são duas fotos dele ali, mas uma dá pra ver o rosto dele e a outra não dá pra ver muito não. Aí depois vem escrito, Outro Mundo é possível, número 2zinho. Aí é um fundo todo preto, e aí tem umas pessoas com máscaras de gás ali. Aí depois vem Zine, Punk, Independente, Cruelty. Eu tenho esse Zine aqui, são não sei quantos números agora, mas são 3 ou 4, 5, 6, sei lá, por aí, alguma coisa assim. Aí aqui tem as capas do número 2, número 1, que eu acho que nessa época só devia ter lançado esses dois ainda, né, que aqui é em 2007. Mas eu acho que vai até o 5 ou 6, alguma coisa assim. Aí Cruelty, Zine Punk Independente, outra ali mais embaixo. Aí tem uma foto ali de dois punks ali, uma foto bem escura, assim, um tá com um copo no rosto, assim, e o outro tá abraçando esse que tá com um copo, assim, no rosto, na boca, né? E aí as capas do Zine não dá pra descrever nada, não, tá meio, bem escura mesmo as capas desses Zines. Aí décima nona página. Contra a Cultura foi o nosso primeiro evento feito em conjunto, ele contou com certas alianças que jamais tornaremos a fazer. Rock é rock, punk é punk. A onda de violência e demonstrações homofóbicas nos deram uma noção de onde estávamos pondo os pés. Não havia nada de alternativo. Esta de reacionário, logo organizamos um evento contra. Isso aí foi escrito, é um escrito manual ali, tá meio dificilzinho de ler. E aí logo embaixo tá escrito, Contra a Cultura, é um cartaz do evento, Contra a Cultura e Desconcerto. E aí é o cartaz de um evento, né? Provavelmente esse evento que falou aqui. Aí tem uma descrição depois do lado, né? Essa página tem fundo branco. E aí nesse no cartaz aí não dá pra ver muita coisa. Não dá pra ver quase nada, na verdade. Tem um nome ali de algumas coisas ali das atividades, bandas ou algo assim. Tá bem, bem pequeno mesmo e bem obscuro. E aí vamos ao texto. Tem mais umas imagens embaixo, mas quando chegar lá eu falo. Apresentação. Existindo grupos e indivíduos ativos dentro de uma perspectiva contracultural em nossa cidade, coloca-se a ocasião da existência de eventos favorecendo a reflexão do que seja contracultura em nossos dias. Desta maneira, entendemos por demais oportuna a realização de um evento com fins de criação de um espaço para discussão, vivência e troca de experiências contemplando esse tema. Tal evento pode se desdobrar em outros, oferecendo a ocasião para a manutenção dessa experiência. Neste sentido, propomos um primeiro encontro denominado Contra a Cultura é Desconcerto, com programação voltada para o início de uma reflexão e experimentação mais aproximada entre os grupos e indivíduos interessados, isto porque diversos e variados são os indivíduos e coletivos atuando de maneira contracultural na nossa e noutras cidades da região. No caso de nossa cidade, persiste de forma geral um desempenho com considerável grau de isolamento e dispersão, pulverizando e enfraquecendo a própria ação dos grupos. Um evento como o aqui proposto visa exatamente beneficiar o contato, aproximação entre coletivos da cidade e de outras, de modo a que haja um conhecimento maior de fazer contracultural de todos e de cada um. Neste sentido, acreditamos num evento que abrace o máximo de diversidade de expressões de contracultura, ainda mais porque este não é um campo homogêneo uniforme. Estilos, estéticas e formas variam do grupo para grupo e ao longo do tempo no mesmo grupo. Mesmo o entendimento acerca da contracultura é algo variado. Por outro lado, o sentimento que anima a ideia, contido na experiência, na ordem das emoções, também é diverso, dependendo da contingência em que é vivido. Como as pessoas são únicas, conclui-se ser cada experimento contracultural também único. Em suma, realizar um evento congregando grupos e individualidades que têm experimentado vivências diversas numa perspectiva alocada em dinâmica contracultural constitui em ação por demais oportuna não só pelo atual momento mundial, mas também por nossa situação local e regional. Isto porque, apesar de habitarmos uma região à margem dos grandes centros decisórios do país, não temos, ao longo da história, adotado posição passiva ou de submisso. Historicamente, temos exercido papel importante nas lutas sociais, políticas e culturais. Somos influenciados, mas também influenciamos. Neste caldeamento, a contribuição social deixada por grupos numa perspectiva contracultural não tem sido pouco, merecendo a criação de espaços para reflexão destas práticas. Essa onda estúpida, machista e homofóbica, daí a ideia do sexualidade, preconceito e violência, no ano de 2003. Então, aí foi esse texto primeiro e depois teve esse escritozinho, um escrito manual embaixo do texto. Aí o próximo texto é Democracia e Ditadura. Aí tem um militar, um desenho bem conhecido, né, que as pessoas usavam muito para fazer bagulhos antimilitares, um militar ali com um fuzil na mão, mexendo nas costas, capacete, só uma silhueta, né, cortado, um círculo cortado, né, tipo anti, né. E aí, o que se entende por democracia é justamente o povo ter nas mãos o direito de escolha e aplicá-lo de fato. Isto se mostra cada vez mais contraditório em nosso cotidiano ao vermos que o que seria um direito no nosso passar a ser imposto e obrigatório, inibindo mais uma vez o nosso direito à liberdade de escolha e tornando o Brasil um país onde o direito passa a ser a obrigação, ser uma obrigação. Acorde. São esses mínimos detalhes que aos poucos vão castrando nossa liberdade. Liberdade essa que em tal contexto se expressa contra o serviço militar obrigatório. É tipo um cartazinho, né? De a pessoa devia fazer para divulgar, para fretar por aí. Né? Aí depois, no lado direito, depois desse cartaz, tem mais um outro no lado direito, né? Esses dois cartazes no final da página, esse é sexualidade, preconceito e violência. Aí é um cartazinho ali com umas bolinhas em volta ali, um fundo preto assim, escrito sexualidade, preconceito e violência. Aí tem umas carinhas ali com um símbolo, né? Uma carinha com umas carinhas tristes, né? Toda tremida assim, com uma com símbolo masculino, a setinha pra cima e a outra, carinhas redondas, né? Tipo uns emojis assim, mas diferente, tremido, um emoji tremido assim, né? Um com a setinha pra cima e outro com a cruzinha pra baixo, né? Aí tem ali uns escritos ali: sexismo, machismo. Patriarcado, estupro ali em volta dessas carinhas. E aí escrito programação, aí grupo de mulheres, Programação, deixa eu ver se dá pra ler, que legal, porque tá bem pequeno. É, Mesa Redonda, programação, data 14/12/2003. Mesa Redonda, Grupo de Mulheres Maria Quitéria João Pessoa. Grupo de Apoio à Vida, Gaves, Campo da Grande. Coletivo Insubmissas. Hora local, 9 horas. No Teatro Paulo Pontes, Teatro Municipal. Realização, Grupo Cultural Terra Livre. Apoio Teatro Municipal, Elão Lombar. Aí bandas, local, Lennon Bar, Dejetos, Reject, Revolta Armada, Cuspe e Overpont. É, performance, Atos de Loucura e Sensatez. E aí tem... Ah, tá, agora deu pra... Eu ampliei aqui pra ver. Em volta não é um monte de bolinha, não. Em volta é um monte de símbolos, são vários, assim, símbolos... feminino, masculino cruzado em 3, em 4, em 5, em 6, assim, várias assim se misturando, assim, como se fosse várias, né, sexualidades misturadas, né, em volta do cartaz todo, assim, bem da hora essa ideia, né? E aí fomos para a 20ª página, é anti-homofobia. E aí tem umas várias fotos de punks ali, ó. De primeira foto ali tem 6 punks ali, de 3 estão de frente para quem lê, e 3 ali estão. Ah, tá, são 2 fotos, é que uma foto colada por cima da outra. São 3 punks ali de frente, e tem uma outra foto recortada e colada em cima ali dos mesmos 3 punks, mas de lado para quem lê. Aí os punks estão de óculos, chapéu ali, e jacos rebitado, calça xadrez, 2 ali estão de calça xadrez, o outro com uma calça clara ali, pets, várias coisas. Aí depois tem mais uma foto no lado direito ali de 5 punks. 5 punks ali estão com os cartazes na mão ali, deve ser de alguma manifestação, alguma coisa assim, né? Ali, ó, não maltratem animais, violência contra alguma manifestação, protesto anti-rodeio 2006, tá escrito embaixo. Aí depois tem mais uma outra foto ali bem pequena ali de 4 punks ali também, um tá de, dá pra ver um ali de camisa branca, outro de camisa de manga comprida de listras pretas, né, na horizontal, e mais os outros 2 ali de jaco ali. Aí depois tem mais uma foto ali dos pessoal na rua, perto de um prédio ali, né? Pode ser da manifestação. E aí mais umas fotos ali de gig ali, ó. Pessoal tocando ali, uma pessoa cantando ali de jaco rebitado, calça xadrez. Umas 2 pessoas ali também ali abraçadas ali, uns punks ali. Umas fotos meio escuras, tem bastante fotos de punks, vamos ter um escrito por cima. Somos frutos podres de uma sociedade falida. Nossa vida é punk. O punk é nossa vida. Não espere do punk uma salvação. Não espere do punk um aconchego. Não espere do punk decepções ou alegrias. Não espere pelo punk. Façam. Sejam. Agora e todo dia, pois de qualquer lugar, de uma esquina suja, de um beco escuro, de uma praça central ou de um subúrbio distante, nossa revolta estará viva enquanto houver um punk. Verk. Então, aí tem esses escritos aí por cima, né? E aí tem escrito ali, incógnito, punk, vários escritácitos, várias colagens ali, né? Misturada com as fotos. E aí, tem uns escritos que às vezes é um pouquinho difícil de ler, porque esse zine, assim, tá, esse zine tá com a cópia bem boa, né? Mas tá um pouco clara a cópia, mas os escritos tão bons, porque mistura escritos de máquina de escrever com escritos de digitalização de computador, né? De escritos digital, né? E aí, às vezes, alguns, principalmente os manual e os de máquina de escrever, um pouquinho mais difícil de ler às vezes, né? Tem umas partes que ficam meio escuras, né, umas, o pessoal erra às vezes, coloca assim mesmo, né, aí alguma digitação ali, ou corta alguma letra ali, e aí cola do lado de volta, alguma coisa assim, sempre rola. Aí vem a 21ª página, Mulheres Livres, o primeiro encontro de gênero e anarcofeminismo. Aí, ó, esse aqui é um escrito, a maior parte é um escrito manual, não sei se eu vou conseguir ler tudo. Aí tem uns cartazes ali, ó, anarcofeminismo, discussões preparatórias aos mulheres livres, encontro de gênero e anarcofeminismo. Aí tem um símbolo ali, né, um anabola com a setinha pra cima, a coisinha pra baixo, e com alguma coisa em volta ali, né? Eu acho que isso é a capa de, né? Ó, número 1, ano 1, dezembro de 2004, Caixa Postal, Fortaleza. Umzinho. Mulheres livres, segundo encontro de gênero, anarcofeminismo. Aí, 4 a 7 de setembro de 2004, Campina Grande, relatório final. Deve ser os zines dos eventos, o evento, né? E aí, depois tem um cartaz ali embaixo. Punk carta convite. Mas primeiro vamos ao escrito aqui, ver se o que eu consigo ler. O ano de 2004 foi um dos anos mais interessantes para nós em relação a movimentações, debates, integração e formação de um grupo momentaneamente unido. As coisas mais importantes a destacar seriam os três eventos que organizamos no final do ano. O primeiro fizemos de acordo com o que havia sido combinado no encontro EAPN 2003, em Natal, que era organizado eventos simultâneos nas mais diversas localidades da região. Um dia de cultura punk, que se deu sem muitos problemas, a não ser o olhar, as gravações, e vez tanto defunto, isso não é comigo. Aí eu não entendi isso aí não. Outro grande evento foi um encontro de gêneros, mas sobre ele é só escrever para nós, para Fortaleza ou para Mabel João Pessoa, pois tanto os preparatórios quanto o relatório final foram publicados pelo coletivo Lua Hip na Pessoa de Vanessa e Luana. Essa é a carta convite do encontro hardcore organizado com a gente, mas realizado em Recife. Não muito boas lembranças, mas foi um importante divisor de água e total desprezo às ideias estando sobre raw punk ou street punk. Ideias estúpidas sobre raw punk ou street punk. Cuspimos em todas essas posturas fúteis, estúpidas e idiotizadas, entupida de vazio midiático. Aí tem um cartaz ali, dia de cultura punk, tem uma foto ali, um desenho de três punks ali, né? Jacos rebitados, calças de xadrez, né? Dá pra ver ali o que é o nome das bandas ali, vamos ver se dá pra ler. Dejetos, Malame, Disforme, isso. Lixo, não, aí é uma lixeirinha que tá ali, não é a banda Lixo, não. Acho que nem existia mais nessa época. Aí tem ali algumas coisas. Entrada alimentar, alimento não perecível, sal. Encontro no Nordeste, mulheres livres. Primeiro encontro no Nordeste, mulheres livres. Up the Punks. Punk, aí tem um desenho de três punks ali, uma lixeirinha, uma caveirinha com ossos cruzados, cartazinho do evento. E aí o outro cartaz aqui, hardcore, punk carta convite, vem através dessa convidar os punks dessa cidade para um encontro gig punk que será realizado aqui em Recife de 6 a 12 do 12. A proposta é de rolar um encontro em diferentes, como se vê por aí, sem restrições em termos de posturas no meio punk, mas numa coisa, pseudos forfãs, skunks, nem colem, que isso é um encontro punk, não toleraremos merdas. Um cartazinho ali de fundo preto, tem umas, parece que tem umas fotos ali de punks ali, aí tem o endereço ali embaixo, ali onde foi que era a proposta de rolar, Recife, Pernambuco, contra o fascismo, Kill the Carecas, aí contato. Próxima página, 22, página 22, tem um cartaz ali, contra a cultura desconcerto. Programação, primeiro momento, 9/7/2005, 8 horas, 12 horas, mesa redonda, pedagogia, o que? Tá, então, o cartaz está em dois tamanhos, aí tem um cartaz menor na frente do cartaz maior. Deixa eu ver se dá para ler o cartaz menor, o cartaz menor está tampando. Pedagogia Libertária, Betânia Vilela Pedagoga, História do Anarquismo, professor doutor Rogério Nascimento, Mostra do Vídeo, Ilha das Flores, Exposição de Zins, Poesias, Local, Mini Teatro, Paulo Pontes. E aí tem aí as bandas ali, ó, o nome das bandas, Cuspe, Morgue, Dejetos, Malama, Indigestos, Aeroveneno, E essa Malama, eu tava vendo no visual dos punk, eu não conheço essa banda não. Indigesto, talvez role aí no programa aí, talvez já tenha rolado ou não. Eu não sei, tava meio programei pra botar aí, que é a banda de lá da Paraíba também, né? Só que é de João Pessoa, né? Dejetos também, provável que deve rolar aí. Talvez se não rolar nesse, role no próximo programa, que são bastante bandas, né? E tal, mas aí vai rolar outros programas aí com os conluios, né? Esse aqui tá acabando, tô na 22ª página. Só esses cartazinhos aqui. Aí isso aí foi o cartaz do Contra Cultura e Desconcerto, Campina Grande, Paraíba. Aí evento punk ocorrido na cidade grande de Campina Chit no ano de 2005, com exposições de material punk, libertário, mostra de vídeo, biritas, drogas, confusões e muito som. Punks vindos de vários lugares do Nordeste, Natal, Rio Grande do Norte, Recife, Pernambuco, Fortaleza e da África do Sul. Esse evento como um todo nos serviu como um abrir de olhos, pois deu para perceber que vários indivíduos que se sustentavam no punk não passavam só de manequins, que acabaram seguindo por caminhos contrários a uma existência libertária punk. Esse também é um escrito manual que está ao lado do cartaz ali. Aí depois tem um desenho de um punk ali também, de cabeça baixa, um desenho que eu já descrevi aí antes aí. É, tá ali embaixo do escrito ali. Aí tem mais um outro cartazinho de lá, do lado ali. Protesto contra o militarismo, movimentação punk em CG. É um, só um cartaz branco com escrito preto por cima. Negamos obediência às ordens desse sistema militar por induzir a violência, o adestramento e alienação para matar ou morrer em nome dos interesses de uma minoria dominante. Sua estrutura hierárquica etnocêntrica baseada na submissão dos indivíduos nega a existência do homem enquanto ser pensante e livre de ação, conduzindo a sociedade à violência e embutindo preconceito. Chega de valores caducos, de violência e submissão. Lutamos pelo fim do serviço militar obrigatório e do militarismo e em favor do estabelecimento da paz entre os povos. Nossa nação é o mundo. Participe, dia 7 de setembro de 2005. E aí na 23ª página é uma receitinha aqui, kefir de água, uma fonte gratuita de B12. Tem umas fotinhas ali, mas tá muito qualidade, tá muito ruim. Eu não sei se é da Xerox ou era assim, dá pra ver uns potes ali, né? Mas é do passo a passo ali, né? Mostrando como que faz, né? Esse kefir aí. Mas não tá boa a qualidade das fotos, não. Não sei se sempre foi assim, né? Eu acho que não, porque esses zine aqui já veio de uma outra pessoa, que provavelmente já pegou de outra pessoa, né? E a Xerox vai cair na qualidade, né? E eu peguei esse zine com o Eugênio, né? E o Eugênio já deve ter pego com alguém, trouxe lá da Paraíba, ou alguém passou pra ele quando colou aqui pelo Rio. E vamos lá, kefir. O kefir ou tíbico ou uma outra variedade de nomes possíveis é uma bebida de origem árabe muito consumida na Turquia e em alguns países de origem eslava. Suas características curativas renderam a esse fungo muitos mitos e histórias de possíveis origens ou mesmo lendários difusores que o espalhou pelo mundo. A razão de o estarmos divulgando nesse zine é porque o mesmo se encontra com uma medida barata de prevenção de doenças, pois o consumo diário ajuda nas defesas do organismo, fortalecendo imunidade. Até pouco tempo não nos preocupávamos tanto com isso de saúde, mas sustentar a indústria farmacêutica e a das síndromes hipocondríacas fazem menos senso do que pensar enquanto um indivíduo que consome coisas que não vão afetar nosso corpo de maneira destrutiva ou que, do contrário, irão te ajudar a estar bem no dia a dia, não dependendo de remédios e outros fármacos. Além de ser fonte de uma vitamina importante para vegetarianos, a B12 não somos capazes de produzir e que sua falta pode causar anemias e alterações neurológicas progressivas e mortais, se não houver tratamento, fraqueza, convulsões e dano irreversível no tecido parietal gástrico. A grande questão, no entanto, está nos mitos que a indústria da exploração de animais e suas supostas pesquisas científicas nos impõe como uma barreira para abandonarmos essas práticas esdrúxulas. A B12, assim como a proteína e o ômega 3, foram supostamente colocadas como substância que nós só as poderíamos absorvê-las consumindo produtos de origem animal, o que já havia se provado há muito como grande mito, já que podemos encontrar proteínas nos mais diversos tipos de sementes e nozes. E o ômega 13 pode ser encontrado em sementes como a linhaça. Da mesma forma, a B12 pode assim ser encontrada em muitos tipos de fungos, entre eles o kefir e algumas espécies de cogumelo, como o cogumelo do sol. Mas e por que essa página se dedica ao kefir? O kefir vem sendo consumido seguindo uma ideia de não transformá-lo em um produto, e suas sementes grãos são obrigatoriamente difundidas, distribuídas e divididas gratuitamente. As pessoas que produzem e consomem o kefir defendem esse fim não comercial desse fungo. Além do mais, a produção desse fungo é muito simples e barata. Veja agora um passo a passo de como produzir a bebida que deve ser consumida diariamente. Você precisará ter uma peneira de nylon que seja exclusiva para o kefir, não use de alumínio, um recipiente de vidro com a boca larga, filtro de água, rapadura preta ou açúcar mascavo, um copo ou caneca de plástico ou vidro. Primeiro passo, coe os grânulos de peneira separando do líquido fermentado todos os dias pela manhã. Beba o líquido e de preferência em jejum. Segundo passo, leve o recipiente de vidro em água, lave o recipiente de vidro em água corrente apenas utilizando as mãos. Não utilize sabão nem detergente, só a água e suas mãos. Lave também os grânulos. Terceiro passo. Põe um pedaço de rapadura 3x3 cm ou 3 colheres de açúcar mascavo, mais caro. Quarto passo. Ponha um copo de água filtrada ou fervida após esfriar. Quinto passo. Devolva os grânulos ao recipiente e feche para impedir entrada de insetos sem apertar a tampa para permitir a entrada de oxigênio. Repita o procedimento diariamente, sempre controlando a quantidade de grânulos, os quais você pode consumir em algum outro prato como preferir. E aí a última página, a página de trás do zine, né? É uma colagem ali, escrito punk, com umas letrinhas naqueles quadradinhos, assim, cada uma de uma cor, né? Mas aqui tá preto e branco, mas dá pra ver que tem umas tonalidades diferentes. Tem umas manchas pretas ali, umas oncinhas de fundo ali também, um A na bola, um E de quality. Tem uma pessoa, uma bike ali, uma pessoa ali nua, com, só dá pra ver do peito até a cintura assim, né? Uma pessoa com seios, mas ela tá nua, mas tá com o corpo tudo pintado assim, né? Não sei direito, tem uma expansão ali, uma estrela do caos. E no seio esquerdo tem uma espiral em volta do seio todinho, até o bico, assim. E é escrito ali, punk, na barriga, assim, em forma arredondada, assim, né, mais ou menos. Que um K e um E ali, eu não sei, pode ser uma frase, né, que tá escrito ali, alguma coisa punk, que punk. E aí tá meio escuro ali o resto ali, dá pra ver uma bike de fundo. E aí embaixo tem mais um escritozinho pra terminar. Decomposição da virgindade. Ainda teimam em arguir a deferência de alguma finalidade sobre castidade. Quem ainda neste plano social de respeito conspícuo ainda tem algo puro? Ainda teimam julgar a culpabilidade de um enlaço tão pueril e automático? Quem neste convívio ainda teima se virginar para ter alguma coisa concreta? Ainda, desculpe-me, mas sua vagina lacrada não entra em minha arrombada mente. Lucas Altamar. E esse foi o zine Conluio número 1, 24 páginas, tamanho A4. E é isso aí, e valeu, até o próximo programa. Provavelmente o próximo programa eu vou ler o Conluio número 2, se nada me fizer mudar de ideia, né? Mas, e tem o número 3, que provavelmente vai ser na sequência, e depois tem um zinho que é da Sheila, que eu sempre esqueço o nome dele agora, não lembro dele agora, é um zinho também tamanho A4, que tem algumas, tem bastante coisa em comum com esses zinhos aí. Então é isso, fica pra próxima, então, esses outros zinhos aí, valeu. punks, marginais, o caos existencial, fruto de uma sociedade massificada. Punks, vivência punk, em todos os locais, sem barreiras ou fronteiras, expressando resistência, ação e atitude. Punk cultura de rua! Yeah. Sangue é defensivo, polícia é polícia. Todo mundo exterminou, polícia militar. Programada pra matar, polícia militar. Pelo Estado do Estado. Vigia que atende, seu consumador. Polícia que ataca, pra voltar onde atirar. Polícia, polícia, história de assassino. Polícia, polícia, sou polícia militar. Polícia militar, não me aguarda pra matar. Polícia militar, polícia militar. Bandas que rolaram no programa: Necone, Angústia No, Aeroveneno, Carcará Core, Cuspe, Dejetos e Indigentes.